Rádio, Rádio Voz dos Moris, 93.1 FM, FM. Juízo de bancada, onde a opinião é descomplicada. Sejam muito bem-vindos ao Juízo de Bancada. Hoje, dia 2 de maio, nosso primeiro programa de maio. Estamos já com aquele cheirinho e aquele solzinho de verão. A Tânia adora esta altura do ano, mas ainda vai durar mais quando estiver ainda mais quente, que eu sei que ela é uma fã muito grande do verão. Mas para já vamos ao nosso programa, porque o verão ainda falta, mas o Juízo de Bancada começou há um minuto atrás. Por isso vamos lá a isto. Temos aqui o nosso painel habitual: eu, Pedro Silva, Ricardo Marques, Tânia Pedrosa e o Emanuel Bandeira, ali do outro lado. Hoje vamos ter muita música, porque vamos ter aqui convidados muito especiais e muito musicais, digamos assim. Mas isso é lá mais para a frente, porque agora vamos à nossa atualidade, aos nossos mini temas. E por isso fiquem desse lado, porque vamos ter um programa muito recheado. Vamos já começar com o primeiro mini tema. Tânia. Olá, Pedro. Olá, Tânia. Olá. Eu já tinha saudades, confesso. Muito bem, queres que eu te conte o meu mini tema, não é verdade? Não é a Beyoncé desta vez. Não, desta vez é uma coisa mais séria. Não é a Beyoncé, não seja. A sério, a Beyoncé é muito séria mesmo. Não é que a senhora não seja séria, mas desta vez eu trago aqui um caso do qual eu já falei. Não sei se vocês estão recordados do caso da SPDE, mais propriamente conhecido por Operação Fénix. Fantástico. E não penso noutra coisa. Que diz, basicamente, aquilo em que se baseia a Operação Fénix tem que ver com a empresa de segurança da SPDE, que é muito conhecida por fazer segurança em jogos de futebol. Até esta semana, na queima das fitas do Porto, são eles os responsáveis pela segurança. E o certo é que a operação já era mediática, por ser esta empresa ainda se tornou mais mediática quando tem arguídos como o Pinto da Costa e Antero Henriques. Eu, quando falei aqui deste caso, falei porque estava a decorrer a investigação. O certo é que a investigação terminou, houve uma acusação. No entanto, a defesa dos arguídos decidiu requerer a abertura de instrução, ou seja, quis mais um tempo para defender o porquê de não levar estes arguidos todos a julgamento. E o certo é que a leitura do acórdão foi feito na semana passada, creio eu que foi na sexta-feira, e o certo é que todos os arguidos, são cerca de 57, vão mesmo todos a julgamento. Portanto, Pinto Costa, Antero Henriques e companhia, Vai tudo sentar-se no banco dos réus. E eu até vos posso fazer aqui uma lista breve dos crimes pelos quais estão acusados. Passando a citar: associação criminosa, exercício ilícito da atividade de segurança privada, extorsão, coação, ofensa à integridade física grave, e ainda para mais agravadas pelo resultado. Ainda, crime de tráfico, posse de arma proibido e favorecimento pessoal. É caso para dizer que correram o Código Penal quase de uma ponta. E peca por defeito. Agora, mas peca só por defeito. Com uma chamadinha de atenção, eu não sei se eles estão todos acusados por estes crimes. Eu creio que não estarão todos, mas pelo menos o da associação criminosa, à partida, abrangerá todos. Certamente isto só será um julgamento a começar no próximo portanto, ano jurídico, ou seja, a partir de setembro, e se nós cá estivermos, certamente iremos aqui apresentar toda uma análise daquilo que será o caso da Operação Fénix. Pedro, está fechado. Tu vais apresentar uma grande análise. Nós nem precisamos de falar, porque tu dizes logo tudo. Sozinha. E mais uma vez trouxeste à baila um tema muito importante: a renascer da Fénix. A renascer das cinzas, como a Fénix, este cinzas. Tema. Avançamos então. Ricardo, queres dizer coisas? Olá, viva, quero dizer muitas coisas. Já repararam aqui que eu estou tá um pouco congestionado, não é? De maneiras que isso impede um bocadinho a minha participação. Mas também não será por aí que não deixarei de abrir o bico. O que é que aconteceu? Aconteceram coisas em Espanha. Aconteceram porque não aconteceu nada. Estão a perceber? Não. Não. É o seguinte. No dia 20 de dezembro de 2015 houve as eleições legislativas em Espanha. Certíssimo. As pessoas foram às urnas, votaram nos partidos que queriam. Ah, foi? Claro. Como funciona normalmente em democracia. Sim. Só que depois aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Portugal. Não houve ninguém que tivesse maioria parlamentar suficiente para conseguir formar governo sozinho. Foi um problema. Foi preciso negociar. Passaram 4 meses, não é? Estamos em maio, não, começou agora maio, portanto passou quase 5 meses, quase 5. Uhum. E as negociações entre todos os partidos, e falo de todas as combinações possíveis entre eles, nenhuma destas combinações resultou numa negociação produtiva. Ninguém conseguiu arranjar forma de criar um governo em Espanha, de maneiras que vai haver novas eleições. Novas eleições, já estão marcadas. Meu Deus. Para o dia 26 de junho. Isto é mau, porque no mínimo, se contarmos com aqueles 2 meses de antecedência em que o governo, antes das eleições, né, 2 meses antes das eleições, em que o governo já não está preocupado em governar, está mais preocupado é em fazer... Mas nesta altura o governo em Espanha está em gestão, portanto vai continuar em gestão. É isso que eu estou a dizer, até... um problema para a Espanha é mesmo esse, é já... Se contarmos estes 5 meses que passaram de negociações inúteis com aqueles 2 meses de antecedência às eleições, em que o governo já está mais preocupado com a campanha, já são 7 meses em que o governo está praticamente em gestão. E vão adicionar-se agora outros, pelo menos uns mais 5. Mais 5, porque se for em junho são mais 2 agora, não é? Estamos em maio, junho mais 2, que é no fim. Depois mais o período de negociações, porque o problema também é que as sondagens... dizem que também não vai ser desta. Isso é que é o problema. Ou seja, eles vão andar eternamente em eleições. É isso? O partido, eu acredito que o partido do Rajoy, que é o PP, que era o que estava anteriormente no governo, vai ter aqui, vai crescer mais, e o PSOE também. O PSOE neste tempo todo foi o único que tentou criar mesmo um governo com o Sánchez, que é o secretário-geral, não ou é o Renato. Presidente. Não é o Renato. Se calhar só o Renato para salvar, não é? Como o Renato salvou a época do Benfica, se calhar também precisava de salvar o governo espanhol. Vou registar essa frase. Mas então pronto, fica. Tal como fez em 1960. Exatamente. Não é que nasceu. Já e salvou, foi ele também que acabou a guerra de ultramar. Sim, foi ele. Foi ele. É isso que eu estava a falar. Pronto, fica então este período de instabilidade. Já sabe que agora vai haver uma dupla e das urnas em Espanha. Vamos lá ver então se é desta, que eles entendem. Muito bem, Ricardo, vamos lá ver, e talvez o Renato dê uma mãozinha, ou uma trançazinha. Uma trancinha. É. Avançamos ao próximo tema. Bem, agora sou eu. Vamos lá falar de coisas sérias. E este já falamos aqui de casos de tribunal, já falamos de eleições, mas vamos realmente ao que interessa, que são gatinhos. Gatinhos é o que... Gatinhos! É, vamos falar de gatinhos, porque há aqui uma empresa sediada em Londres que criou aqui um aparelho, uma geringonça, digamos assim, chamada Temptation Scatterbox, que é um aparelhozinho que se coloca no pescoço dos gatos, como se fosse uma coleira, vá, mas que traduz os miados dos gatos. Ah, está fácil. É verdade, Tânia, é verdade. E eu tenho lá um gatinho em casa, estou mesmo a precisar desta pulseira, porque às vezes não se consegue perceber o que ele diz, que ele diz miau, miau, e eu bem tento, eu esforço-me bastante para tentar perceber o que é que ele está a transmitir, a tentar dizer, mas não consigo traduzir. Digamos assim, este colar ainda só existe em inglês, por isso, Tânia, tu não és muito fã de inglês, ouvi dizer. Não sou, é verdade. Se calhar ainda não te vais dar muito bem com isto, mas aposto que mesmo assim vais conseguir perceber melhor do que sendo na linguagem do gato, pura e simplesmente. Olha, estive a ver o anúncio desta inovação, e o senhor estava a dar de comer ao gato e depois vinha assim uma voz muito masculina. Oh, that's wonderful. Via-se que o gato estava muito satisfeito. Estava com uma cara mesmo sorridente. Não, estava um gato exatamente normal, com pelo e bigodes. Mas... Isso com a voz do Morgan Freeman era top. É, já existem GPS com a voz do Morgan Freeman. Se calhar era o próximo passo. Não, mas isso faz mesmo... Não pode ser. Sim, o dispositivo do gato... Vou-te explicar como é que isto funciona. Para já tem 4 cores, que é para tu, se quiseres decorar o teu gato com okay. maneiras diferentes. Mas isto não é o essencial. Tem uma coluna, tem tecnologia de Bluetooth, tem Wi-Fi e está ligado a uma aplicação que também está no teu telemóvel. Então é o teu telemóvel que fala. That's wonderful, o senhor... Não, tu podes escolher várias vozes. Se for uma gatinha, podes pôr... gatinha mais sexy. Estou tão satisfeita por me estar a dar uísque às taquetas. Sim, está tão velocidade. Neste caso, é um senhor no anúncio. Atenção que isto ainda não está disponível por cá. porque senão eu já tinha. Já tinha, e neste momento já estaria no pescoço de Ricardo. Parece-me um bem essencial. Já estaria no pescoço de Ricardo para nós percebermos o que ele diz às vezes. Às vezes é preciso. É verdade. Não, mas... Preocupa-me só uma coisa, Pedro. Estás a ver, lembras-te quando saiu aquele dispositivo da Microsoft, que era aquele robô na internet que podia interagir com as pessoas no Twitter? Ah, sim. O Emanuel trouxe esse assunto. Só que depois foi completamente... Se calhar os gatos não vão dominar o mundo, é isso que estás a dizer? A questão é que tu dás aquilo aos gatos, os gatos começam a falar e a interagir com os seres humanos, e se os seres humanos depois fazem com que eles se tornem fascistas. Pois, é possível. Depois andam a dizer coisas na rua, já viste? O Hitler é que era. É possível, é possível. E pode haver aqui uma... podemos ser aqui dominados pelos gatos. Já existe o filme do Planeta dos Macacos. Quem sabe? O Planeta do Gato. O Planeta do Gato do Iscas. O Gato Maltejo, lembram-se daquele ditado? Já está. Era um anúncio. Era uma previsão. Sim, olha. E está concluído então o meu tempo. Passemos ao nosso gatinho. Emanuel Bandeira, que vem já a seguir com o seu tempo. Olá a todos. Olá, que voz, que sensual. Ui. Olha, Pedro, antes de ir ao mini tema, hoje é dia das Filipas. Não sei se sabias. Vivi. E portanto, eu vou fazer uma coisa que não sei fazer. Porque a rádio comercial diz, não sei se é por Exato. Mas eu vou fazer uma coisa que não sei fazer, que é abusar da posição onde estou para mandar um beijinho à minha Filipa, que é o dia dela. E pronto, fica daqui o beijinho e a referência ao dia beijinho da Filipa. Pronto, feito este parênteses. Vamos ao mini tema, e eu, para fazer o mini tema, tenho que vos fazer uma pergunta. Ah, não era o mini tema, não era o dia das Filipas? Não era. Ah, pronto. Isto foi para te enganar, que eu sabia. Foi um mini-mini. Agora vamos só ao mini. Pedro, esta é para ti diretamente. Qual é que é o desporto mais praticado em Portugal? É o futebol. Errado. Não é, vês? Errado. Não, Tânia, é. Queres arriscar? Eu vi logo que não era. Voleibol. Erradíssimo. Claro que não pode ser. Ricardo. Desporto mais praticado. Xadrez? Errado! Não. O desporto e das compras? Quase! Lá perto! O desporto mais praticado em Portugal... É o atletismo. É o reclamanço, é reclamar. Reclamar é o desporto nacional português por excelência. Ah, já está, já é considerado desporto. Atenção, temos aqui a campeã nacional. Temos. Mariposa. Eu tenho atrás. Mariposa do reclame. do reclamar. Não, agora... Enfim, toda a gente sabe que reclamar é o desporto nacional por excelência. Ah, pronto. E quem nunca reclamou... Não sabemos nossos três. Ficam a saber. Lá em casa, de certeza que sabiam. E quem nunca reclamou, que atire a primeira pedra, não é? Porque há aqueles que reclamam de mais, há os que reclamam de menos, mas o certo é que toda a gente reclama. Até há aquele ditado, quem não chora não come o chupa-chupa. Exato. E nós reclamamos por tudo e por nada, ou é porque está frio, ou porque está calor, ou porque o comboio não veio a horas, ou porque há um imbecil que não para na passadeira. Apontaste para mim, na parte do imbecil. Não percebi agora. Apontei para a frente. Ah, foi. É que o braço foi muito dirigido a mim. Lá estás tu a reclamar, é impressionante. Agora, e este aqui é um mini tema a sério. Eu hoje trago boas notícias. A desprezão dos nossos, repara. A do gatinho, principalmente, Emanuel. Não, porque o resto era brincadeira. Ah, exato. Do meu mini tema, ok? Estás-me a interromper. E aqui estou eu a reclamar, a dar aso ao bom desporto português. Mas hoje trago boas notícias para todos aqueles que, como nós, são reclamantes e reclamões por excelência. Porque saiu um estudo que mostra que, desde que nós reclamemos com razão e de forma moderada, não há problema, como faz muito bem à saúde. Muitíssimo bem à saúde. Ah, é? É verdade, sim senhor. Porque o Ricardo está um bocado engripado. Pois, não é? Pois, eu reclamo um pouco. Reclama mais, que isso faz-te bem à saúde e a gripe passa. Tem que saber reclamar. Subir nas prioridades aquele ditado que é: quem não chora não. Reclama. Não, okay. Ainda há bocado dissemos isso, Ricardo. Exato, ainda bem que estás atento. Cá estamos nós a reclamar outra vez. Banco dos céus. Mas. Reclamar, nós já sabemos que traz aquele alívio emocional, ajuda a descomprimir e o estudo dizia que reclamar pode tirar um enorme peso de cima e que isso faz bem à saúde. Portanto, resumindo e concluindo, não é preciso estarmos sempre a reclamar por tudo e por nada, mas se tivermos que reclamar, olha, ao menos ficamos a saber que faz bem à saúde, e era este o meu mini tema para hoje, sem reclamação. Muito bem, Emanuel, e não temos livro de reclamações, por isso, se quiserem reclamar, olha, reclamem na nossa página. Na página do Facebook. Já não é mau e fazem publicidade e tudo. E se quiserem fazer um texto... Dá uma cena de taxistas contra Uber, mais ou menos. Se quiserem fazer um texto a reclamar com o juiz de bancada, mandem-no para o blog que nós aceitamos reclamações. Nós pronto, vamos na gaveta e está feito. Estamos abertos então a reclamações e estamos abertos também para seguirmos com o juiz de bancada e seguirmos para um tema grande, o tema principal do dia de hoje na atualidade. Emanuel, não reclames, mas vais ser tu a introduzir. vou ser situação entre, política, a situação não é? Política nacional. Bem, há sempre muito por onde pegar. Na semana passada houve a discussão do, e a aprovação do programa de estabilidade na Assembleia da República, há a visita do nosso Presidente da República a Moçambique, há estratégias hoje, para todos. Hoje, não foi? Sim. Mas para saber o que é que está em cima da mesa e o que é que não está. Há algumas notícias preocupantes durante a semana que também vale a pena discutir. E há um episódio muito caricato e também tipicamente português, que não é a arte de reclamar, mas é a arte de meter cunha. É a arte de meter cunha, claro. E que também dá espaço para muito comentário. Portanto, em traços gerais. É, vamos lá então. Vamos lá então, porque há muito para falar e vamos começar com o dia 1 de maio, que já é de ontem, o Dia do Trabalhador, mas que até podia ser feriado por outra coisa. É que a CGTP não pediu a demissão do governo em funções. Isto quase que dá honras de feriado nacional. E é o 1 de maio sem a CGTP fazer este. Já é uma tradição. É uma tradição. Digamos assim. Comentários, Ricardo. Comentários a isto, ora bem, foi, portanto, é o desporto isto? Não. Ora bem, sobre o 1 de maio, não é? Portanto, sim. Sobre o 1 de maio. O Dia do Trabalhador, pela primeira vez na história da nossa democracia, temos, curiosamente, lá está o PCP a suportar o governo e a CGTP também, por ligação, né, pelas ligações que têm ao PCP, também acaba por estar aqui um bocadinho mais retraída. Porque se formos a ver, o Dia do Trabalhador tem esta tradição muito de combate, de luta, porque foi também na ressaca do 25 de Abril, que depois as pessoas vieram todas para a rua em 1964 festejar, aí já muito bravamente, com toda a liberdade possível, a queda do regime. Portanto, tem muito associada esta conotação de revolução e de vitória. Lindo, Ricardo, lindo. E aqui a CGTP sempre foi, não é, o principal impulsionador desse espírito, não é, no Dia do Trabalhador. Curiosamente agora está mais mansinha. Não é? É basicamente é isso que se passa. Está de férias. Tânia, estavas a levantar o dedo? Sim, porque eu queria dizer uma coisinha. Ontem o dia foi marcado por várias manifestações em algumas cidades do país. E eu tive a oportunidade à tarde de ir ao Porto. E não sei se quem, em vez de preparar o programa, quem lá mas está fica à nota. Em casa sabe que a queima das fitas do Porto começou no sábado. No sábado, sim. E eu ontem, quando cheguei ao Porto, eram cerca de 3h30 da tarde. Apercebi-me de muita agitação, muita música, muito barulho, e na minha, eu que até fui uma rapariga dada às praxes e à vida académica, não estava a perceber o porquê de tanta agitação nos aliados àquela hora. Quando olho para o meu lado direito, não é? Aliados, vejo toda uma moldura humana, todas umas bandeiras, uma grande confusão, polícia a impedir o trânsito, segurança, e depois fez-me um clique, ok, hoje para além de dia da mãe, é dia do trabalhador e, portanto, um dia marcado por manifestações, e acho que sim, que as pessoas devem se manifestar se não estão contentes. E o dia do trabalhador, como nós sabemos, os trabalhadores em Portugal, as pessoas em Portugal trabalham muito, demasiado até para, em relação àquilo que ganham. Os funcionários públicos ganham. Agora só vão trabalhar 35 horas. Pronto, mas o grande problema é que também metade da população não é funcionária pública e se calhar verdade, tem mais direitos, também. Tem mais... Mas curiosamente todos reclamam, mas a CGTP não esteve a reclamar desta vez. Não esteve a reclamar, porque como aqui o Ricardo disse... São mansinhos agora. Estão um bocadinho mais calminhos, porque também não vale a pena estar a esticar muita corda. Olha aqui uma nota. Desde que o António Costa foi empossado primeiro-ministro, as greves no país todo, desceram 70%. Sabias isso? Por acaso, o número de greves, não tem feito nenhuma greve. O número de greves desceu 70% no país. Fantástico. É fantástico. Eu tentaria até... dizer fabuloso. Isto é um caso de estudo, então, Ricardo. Olha, vamos trazer aqui o Emanuel à conversa e, continuando aqui no tema do 1 de maio, Passos Coelho afirmou que não vê nenhuma razão para se festejar este feriado. Concordas com as afirmações do ex-primeiro-ministro? Não concordo, porque, o quê, Emanuel? Porque era dia da mãe, da mãe, e mais não fosse, por ser dia da mãe, era um feriado que merecia ser festejado. Mas no dia do pai não é feriado. A parte do dia da mãe. Não importa. Ontem calhava... Mas foi um desperdício ontem... ser ao domingo o feriado. Quanto a isso, estamos de acordo. O facto de Passos Coelho dizer isto tem a ver com todo o caminho que tem sido seguido, que era contrário a tudo aquilo que ele fez nos últimos 4 anos. E ele diz que por António Costa estar a conduzir o país a uma morte lenta, que não via razões para festejos. Pronto, eu deixo o recado que quanto mais não fosse por ser dia da mãe, valia a pena festejar. Muito bem. Emanuel, na semana passada tu estiveste aqui e colocaste até no banco dos réus este plano de estabilidade de governo. Esta semana houve aqui alguns desenvolvimentos. O CDS tentou levar este programa a votos na Assembleia. A proposta foi recusada pelos partidos de esquerda. Tens algum comentário a fazer? Olha, tenho, mas essa questão do CDS e de ter sido recusado, eu vou deixar ali para o Ricardo, porque eu queria falar de outra oh, questão relacionada com esta. Está a fazer as minhas vezes aqui, Emanuel. Pronto, Ricardo, queres falar? Espera lá. Espera lá, porque eu não quero falar. Também podia falar disso, mas vai-me roubar o tempo para falar de uma coisa mais importante, que era. Aparentemente, no plano de estabilidade havia um documento secreto. Ah, sim? Era um documento secreto. Panama Papers aqui no meio. Sabes o que era? Cortes escondidos que estavam num anexo secreto e, portanto, ias a ver a primeira página, as páginas do documento e à partida. Ninguém reparava em nada, mas depois lá num anexo metido para o meio, escondido, que não foi distribuído aos deputados e que não sei o quê, e que para ver se passava, estava lá uma série de cortes, uma série de situações preocupantes, e foi muito caricato o embaraço do Ministro das Finanças quando, afinal, veio a público havia este anexo secreto e ele não conseguiu lidar muito bem com a questão. Enfim, isto depois também de todo um debate que tinha havido sobre o assunto e terem dito que não havia nada escondido e terem negado, quando afinal era efetivamente verdade. E portanto isto leva-nos a concluir que é um bocadinho outra vez o mesmo estilo de farsa que está em modo ligado. Porque apresenta-se uma coisa, tenta-se meter as partes menos agradáveis escondidas para ver se ninguém... topa. Tapar o sol com a peneira, não é como é isso que estás a tentar aqui dizer? Aqui nem é bem tapar o sol com a peneira, é enfiar o cadáver debaixo do esqueleto para ver se ninguém levanta do tapete, o tapete. O cadáver debaixo do esqueleto. Debaixo do esqueleto. Esqueleto debaixo do tapete. Ninguém tinha reparado, Emanuel. Eu reparei. Sim. De qualquer das formas, outra coisa muito curiosa é que este plano de estabilidade... Olha, eu vou deixar passar esta. Pronto, passa a bola ao Ricardo, senão se começar aqui a falar do assunto. Ricardo, nunca mais sobre este caso, o CDS tentar levar o programa à Assembleia e ter sido recusado pela esquerda, o Emanuel teve ali a dizer alguns comentários, os teus comentários também. É muito engraçado que, em primeiro lugar, o PCP rejeita o programa, o Pacto de Estabilidade. Só que depois o CDS, nas bancadas da direita, acaba por tomar a vanguarda e, enquanto o PSD teve alguma apatia, foi o CDS que apresentou uma rejeição do Pacto de Estabilidade, efetivamente. E depois foi curioso ver que o PCP, depois de ter rejeitado o programa, rejeitou a rejeição... Do CDS. Isto é fascinante. É fascinante, porque acabas por ver o PCP... A rejeitar algo e o Bloco de Esquerda, concorda... Neste caso o PCP e também o Bloco de Esquerda, às vezes a rejeitarem coisas com as quais concordam e depois também vês a direita a concordar com coisas com as quais discordam. Isto é tudo paradoxal, porque agora já não sabe o que é que cada um acredita, não se sabe muito bem, mas é fascinante, não é? Também tem a ver com este ciclo político novo. Lá está, última nota também pelo facto de ter sido o CDS a chegar-se mais à frente, porque como disse um deputado do PSD esta semana, eu já não sei quem foi mesmo em concreto, mas disse, a estratégia do PSD é fazer de conta que não tem estratégia nenhuma. Ou seja, é fingir-se de morto. É a tal questão que dizem, passo escolha, anda a ver se o tempo passa. Essa passou-me completamente ao lado, eu não ouvi nada disso. É, mas foi. Eu sou franco. Se tu dizes, eu acredito, mas passou-me completamente ao lado. Não vi em primeira mão, através de um jornal, ou assim. Vi depois também noutro programa de comentário, que se calhar não vou dizer aqui, porque é para só verem o nosso, o Juízo de Bancada. Um programa menor, acabei por ver, para ver como é que não se faz. Claro. Acabei por ver que um deles comentou essa tirada. Isso é a estratégia efetivamente do PSD, é fazer-se de morto, dizendo que não tem estratégia nenhuma. O que passa para a opinião pública é que não tem mesmo estratégia nenhuma, não é? Isso é tipo, parece-me estúpido. Aí nós não fizemos nada, mas a nossa estratégia é parecer que não fizemos nada, porque na verdade não fizemos, mas para mais à frente vocês verem que nós tínhamos uma estratégia, mas que ainda não se percebem qual, enquanto eles não é? Não, estranho. É estranho. Lá está, o CDS acaba por aproveitar-se disto, agora também está com uma lufada de ar fresco, tem a Assunção Cristas, acaba por trazer mais, não é, ventos de mudança, esta nova frescura, E o CDS, claro, na direita acaba por ser o que se mexe mais, o que consegue, se calhar, não é, nesse sentido, mobilizar mais, mostrar que está vivo. É, também há que dar valor à dinâmica imprimida pela Assunção Cristas. É, as poucas oportunidades que tem, vai aproveitando, não é? E mas, é isto? É isto, claro que havendo novas eleições, não é? Continuava a ser o partido mais pequeno, não é, neste momento, do lado da direita, não é? Mas vai aproveitando, vai escalando posições, e o CDS parece-me, neste momento, ser o partido da direita que tem mais capacidade para fazer frente e para contestar esta geringonça, não é? O CDS está mais habituado a fazer oposição. Também é verdade. Olha, é um bom argumento. É bom ter o Manuel, aquela cara assim, ganhaste, mas olha que também... Pronto, vamos então avançar aqui para outro tema. Isto, os temas das agências de rating já são tantas que parece... Olha, vou dizer uma coisa. Eu vi um documentário no Mal sobre as agências de rating. Aquilo é tudo uma fã de chá, tenho já a dizer. Pronto, Ricardo já fica aqui a nota. Antes de começarmos a falar, já está tudo dito. Fica a nota. Mas esta agência de rating canadiana, penso que se chama DBRS, é assim, não é, Manuel? Exato. Mantém Portugal acima de lixo. Muito bom. Temos 5 minutos. É uma boa notícia ou não é uma boa notícia, Tânia? Enfim, acima de lixo. Antes de ouvir o comentário do Ricardo, diria-te que sim, que é uma boa notícia Portugal ainda se encontrar acima de lixo. Se realmente são uma fantochada as agências. Acima de lixo pode ser o tampo do caixote. Oh Pedro, mas calhar como é fazer aqui uma explicação prévia, que é... Uma ressalva do Emanuel agora. Imaginem um trapezista que tem de atravessar de um ponto ao outro, sim, naquelas cordas fixas. Se ele cair, normalmente tem uma rede. Esta DBRS é a nossa rede de Portugal. Sem esta rede, sem a DBRS, Portugal não tarda nada, vai entrar, vai precisar de ajuda externa novamente. Porque é o facto de nós, desta agência, nos colocar acima de lixo, que nos permite ir aos mercados buscar o dinheiro que não temos e que precisamos. A partir do momento que esta, que é a última de todas, que é a única que nos considera acima de lixo, quando esta também nos considerar lixo, é o fim do mundo. Nós não conseguimos aceder aos mercados. E se bem se lembram, em 2011, o Sócrates teve que chamar ajuda externa porque nós deixamos de conseguir aceder aos mercados. Portanto, esta é a última linha de defesa, digamos assim, de Portugal. Sim, é muito bom. E no, é muito bom por um lado, por outro tem um lado negativo. Já lá vou. Mas só reforçar, é a última linha de defesa. No dia em que esta agência disser Portugal é lixo, financeiramente, em termos de rating, acabou-se o acesso aos mercados. Mas agora vamos à pergunta que toda a gente tem na cabeça. Estas classificações que as agências dão, é por isso porquê que se chama lixo e abaixo de lixo? Tem a ver com o risco. O Jardim das Flores, podiam dar nomes mais... O comentário que eu vi dizia, eu falava sobre a crise que se instalou após 2008, que foi o seguinte: nos Estados Unidos começava a haver muita especulação na bolsa e as pessoas começavam a apostar naqueles mercados especulativos. E depois, as apostas que faziam tinham tipo ratings, em que as agências... Ratings, deixa-me dizer, são avaliações. As agências diziam, queres apostar neste produto, nós damos um rating que é dizendo que se vale a pena, se compensa o risco, ou se pelo contrário é um ativo seguro. E o que é que aconteceu? Em 2008 havia muitos produtos, muitos... Lá está, muito... Até é difícil explicar porque é tudo especulação, mas é, tudo estes produtos bom, nos quais tu podias apostar na bolsa, tinham classificações muito altas, aqueles, o AAA, por exemplo, muitos tinham AAA, que é dizendo, investe aqui porque vais ter retorno garantidamente, quando esses ativos eram tóxicos já. Ou seja, era como se dissessem que estavas a comprar um Ferrari, uhum, mas estavas a pagar o preço do Ferrari, pois, e a comprar uma trotinete sem rodas, depois, e sem motor e sem nada. Exatamente. Tipo isso. E depois, por isso é que depois a queda da bolsa desencadeou-se a partir daí. Ou seja, as agências de rating estavam compradas elas próprias. Isso, para quem virou o Inside Job, o filme, fica ninguém a perceber viu muito bem. Mas tem que ver. Fica aqui a nota para perceberem que às vezes isso das agências de rating, em termos de credibilidade... Deixa-me só acrescentar aquilo que eu não disse há bocado, chato, que é o lado mau desta notícia boa. Uhum. Porque a DBRS efetivamente manteve Portugal acima de lixo. Porquê? Porque aparentemente, em conversa com diversos ministérios portugueses, foi dito a esta agência de rating que o governo tem outras munições suplementares que podem ser usadas para corrigir as contas públicas, nomeadamente aumentar os impostos indiretos, caso do IVA, enfim. Ou seja, isto pode significar que está para breve, e eu acho muito sinceramente que sim, um aumento significativo de impostos indiretos. Mas de qualquer forma, para já é uma boa notícia. Sim, é uma boa notícia. Agora, era bom que não fosse preciso este aumento de impostos para corrigir esta situação. Muito bem. Mas para já, antes desta notícia do que o contrário. Pois, temos aqui uma boa notícia esta semana, mas também tivemos aqui uma notícia que se calhar não é tão boa, é que ficamos a saber que a dívida pública portuguesa subiu para 233 mil milhões em março. Comentários, Emanuel? Olha, subiu para 233 mil milhões, o que significa um aumento de 1.7 mil milhões face a fevereiro. Se me perguntares quanto é que é 1.7 mil milhões, é demasiado grande para alguém, para o cidadão comum que nunca viu esta quantidade de dinheiro, nem é fácil atingir de que é que estamos a falar, mas é muito, muito, muito dinheiro. E o governo continua muito otimista, diz que a Receita Fiscal vai resolver isto e não há problema nenhum. O certo é que a Receita Fiscal, por comparação com o ano anterior, ficou muito aquém. Por exemplo, olha, o caso do IVA. Em números muito concretos, o orçamento deste ano previa que o IVA crescesse 3%. Uhum. Mas pelo menos até agora ele diminuiu 7% por comparação com 2015. Ou seja, as contas estão todas desfavoráveis. Está a bater tudo mal. Claro que depois o Ministério das Finanças adianta uma explicação, mas os especialistas dizem que aquela explicação podia até justificar um bocadinho, em parte, mas não desvios tão grandes nem este aumento tão significativo de despesa. Ou seja, e no seguimento do mini tópico que falamos da agência de rating, é uma situação muito preocupante. 1.7 mil milhões de euros de aumento para esta dívida que já é astronómica. É uma situação muito preocupante. Isto era de fazer ligar todas as sirenes vermelhas, tocar as trombetas todas. Muito bem, Manuel. Agora trazendo a Tânia, há aqui outra notícia da semana passada. Entre novembro e março desapareceram 20 mil postos de trabalho na economia portuguesa. Consegues arranjar aqui uma explicação? Achas que está de certo modo ligado com esta queda na economia? É assim, eu acho que Portugal, se formos analisar as coisas ao pormenor, são poucas as vezes em que eu ouço dizer, olha, criaram-se não sei quantos postos de trabalho. 150 mil, já ouvi dizer uma vez. De facto, portanto, essa notícia não me surpreende. Se desapareceram 200 mil? 20 mil. 20 mil postos de trabalho. Agora? Em 4 meses. Sim. Desde o início do ano? Não, desde novembro até março. De novembro a março? Disse Passos Coelho no Congresso. Eu vi a reportagem. Passos Coelho disse isso no Congresso, sabias? Não. Pois é, eu depois ouvi na reportagem da RTP com essa tirada. Não, mas sem dúvida alguma que está relacionado com a quebra da economia. E eu tive a oportunidade de ouvir o Primeiro-Ministro a dizer que os valores da quebra ainda estavam relacionados com o anterior gestão. É um bocado a sacudir a água do capote, mas quer-me parecer que já teve tempo suficiente para evitar alguns danos que poderiam ser evitáveis. É uma pena que haja tantos desempregados em Portugal. Provavelmente, se calhar, vamos chegar ao verão e vão surgir os empregos típicos de verão, mas depois acaba o verão e volta tudo à estaca zero. Era bom que Portugal deixasse de ser um país caracterizado pelo desemprego, mas olha, Pedro, é uma autêntica... É o que é, então. Tristeza. Muito bem. Ricardo, falemos de Eduardo Catroga. Ele foi apanhado em flagrante, digamos assim, pelas câmaras, a falar de forma muito comprometedora com António Costa. Eu sei que tu tens muitos comentários sobre este tema. Bastantes, tinha aqui cerca de 150, mas vou limitar para aí a dois ou três. Foi o seguinte, então, António Costa foi à Fundação, um evento, uma gala organizada pela Fundação EDP, compareceu lá depois, claro que aquilo tinha que ser reportado pelos médias nacionais e assim foi, não é? E depois, durante o passeio que António Costa fez lá pela zona, Eduardo Catroga surgiu perto dele e aproximou-se, não é? E agarrou-lhe o braço e disse-lhe: Sr. António Costa, Sr. Primeiro-Ministro, os acionistas da EDP têm que falar consigo, com este tom. Ou seja, dizendo que havia ali já assunto para para ser debatido neste tom, claro que parece cunha, claro que parece a tentativa de conseguir um favor, ou pelo menos agir em benefício próprio, e de corromper o nosso primeiro-ministro, que disse, né, todo ele fugindo, esta questão disse, muito bem, ora essa, muito bem, porque ele sabia que também estava a ser gravado. Aliás, o desconforto dele olhar para as câmaras por acaso, é notório, é mesmo. Eu acho que ele estava a pensar assim, este gajo é cego, então, ele é cego, é todo mundo com as câmaras aqui. E até há uma parte em que António Costa coloca o braço que... acho que é o esquerdo, por trás das costas de Catroga, e lhe dá um toquezinho nas costas. Gente, olha que para eu interpreto frente, como, ó, oh, nabo, não estás a ver o que é que está à tua frente. Foi muito engraçado. Pior que isso, só o Salgado a dizer, agora bem, estamos aqui numa reunião em direto do GES, onde vamos falar do nosso saco azul, e pronto, fazia uma transmissão em direto para o Facebook. Lá está, isto demonstra que uma janelinha que ficou aberta para nós percebermos e vermos em primeira mão a forma como muitas vezes se faz política, e que todos nós dizemos, ah, claro que a política hoje em dia é isto, claro que, não só política, mas pronto, há muita política, troca de favores, negócios, etc. Assim, na economia, nos negócios, só que depois lá está, nós não vemos mesmo as coisas a acontecer, e aqui vimos um cheirinho disso, porque depois ele também diz, se for preciso, olha que eu dou-lhe consultadoria, eu disponibilizo-me para e tal. Isto porque também merece aqui fazer referência a um contexto prévio. Porquê? Porque o governo, este governo de António Costa e das esquerdas, imputou à EDP o pagamento que resulta da tarifa social única, que muitas famílias menos abastadas, não é, vão deixar de pagar em termos energéticos. Havia essa tarifa social pronto, para as energias, que agora já não pagam essas famílias, foi uma vitória do governo para elas, mas que depois lá está, quem é que compensaria essa falha? A EDP, ou seja, todos os outros contribuintes. Vai ser imputado à empresa, não é? Que é privada. E a empresa vai repercutir esse custo na tarifa de eletricidade dos outros utilizadores todos, portanto. Portanto, isto claro que causou aqui pelo menos um alarme. Segundo, eu fiz aqui algum trabalhinho de investigação que na verdade não fiz, mas chegou-me aos ouvidos. Que é que depois muitas vezes este dinheiro que acaba por ser, não é, imposto à EDP para ter que compensar esta medida do governo, muitas vezes vai ser diminuída do prémio dos acionistas. Sabias? Muitos prejuízos que às vezes acontecem caem do pagamento que é feito aos acionistas, os prémios. Então, mas isso é natural. Isso é natural, mas depois lá está. Se a empresa tem de pagar essa fatura, digamos assim, tem de repercutir esses custos. Logo tem menos lucro, logo se tem menos lucro para os acionistas. Mas lá está, estás a fazer o pensamento em cadeia. Mas acho que neste caso aqui poderia não ser assim, poderia ser diretamente. Logo vamos cortar logo por aqui. Opa, isto estou confuso. É um bocadinho. Vamos aprofundar isso e depois explicamos. Aprofundaremos isto também. Não vale a pena dizermos com tais garantias, porque também merecia algum interesse. Sim, e também já não temos, também já não estamos a ficar com muito tempo, porque ainda temos aqui um tema para falar muito rapidamente, e vou pedir ao Emanuel para ser sucinto. Marcelo vai estar na sua primeira visita oficial fora da Europa, e vai a Moçambique. Achas que esta visita tem algum fundamento e faz sentido? Olha, Pedro, faz sentido, é um país irmão, fala português, está a atravessar um período complicado. Claro que depois se pode discutir se faz mais sentido ir a Moçambique primeiro, ou ir a Angola, ou ir à China, ou ir seja onde for. Seja como for, Marcelo optou por Moçambique, leva na mala, segundo me contou o Ricardo, um discurso com várias prioridades, assuntos importantes para discutir. A ver, vamos, ainda é cedo para fazer o balanço, até porque ela ainda não acabou. Só no final do jogo. Exatamente, mas à partida parece uma escolha pertinente, até dado a situação dramática que se vive em Moçambique. Muito bem, vamos então avançar para os nossos julgamentos. Uma série de mini julgamentos aqui para a situação política. Em relação ao 1º de maio, dia do trabalhador, se foi um feriado como digno, digamos assim, Banco dos Céus, se não, Banco dos Céus, o feriado deste ano de 2016. Começamos contigo, Emanuel. É um banco dos réus. É um banco dos réus para Emanuel, um bocadinho pensado interiormente, digamos assim, mas é Banco dos Réus, Tânia. Olha, porque eu acho que não foi dos mais marcantes, eu vou colocar no Banco dos Céus, para discordar um bocadinho. Manifestações. Os mais marcantes em termos negativos. Sim, acho que passou um bocado ao lado daquilo estou que, a perceber, tem, estou a perceber, daquilo que tem sido nos últimos anos, e portanto Banco dos Céus. Ricardo, desempata. Ora bem, isto também parte deste princípio, é o que é que nós queremos que seja o dia do trabalhador? Se calhar não queremos que seja, presumo eu, o que foi no, em 64, não é? Pessoas nas ruas, revoltadas ainda, ou seja, partindo desse princípio, acho que foi um dia do trabalhador normal, como se deve comemorar um feriado, houve celebrações, etc, mas nada também hoje em dia há que justifique excessos. Portanto, adicionando isso ao facto de também ter sido dia da mãe, não é? Sim. Banco dos Chefes. Muito, muito bem. Está, muito bem, Ricardo. Está, está feito então. Guardei mesmo. Aqui o verdito. Avançamos para outro verdito. O facto de a agência canadiana DBRS ter colocado Portugal acima de lixo. Aparentemente é uma boa notícia, mas aqui houve aqui alguma discordância, por isso vamos debater. Banco dos Chefes ou Banco dos Réus? Começamos por ti agora, Ricardo. Ora bem, não houve discordância, claro que é sempre bom. É sempre bom, porque eu só duvido é às vezes da credibilidade que essas agências têm para nos estarem agora a dar ratings e a definirem o nosso futuro. Mas é Banco dos Céus porque acaba por ser bom para Portugal, que está muito dependente também desta avaliação que é feita pelas agências para nós podermos comprar dívida e nos financiarmos. Não, para nos comprar endividar nós. Por isso Banco dos Céus. Muito bem, Ricardo. Acertei. Bem. Espetacular. Tânia. Duplo. Vou concordar com o Ricardo e pegando na justificação que até agora o Emanuel disse, se isto de facto é a nossa rede, o nosso, um bocadinho o nosso suporte, se ainda estamos acima de lixo, acho que é positivo e portanto... Banco dos Céus. Muito bem, Banco dos Céus para a Tânia e tu, Emanuel. É positivo, é a nossa última linha de defesa, portanto é bom que se mantenha assim. Ok, Banco dos Céus para o Emanuel. Falamos aqui de mais coisas, mas estamos a ficar um bocadinho apertados e os julgamentos, se fizéssemos aqui julgamento a tudo, também não saímos daqui. Vamos falar, vamos fazer sobre o último tema que foi falado muito rapidamente, assim podem falar todos um bocadinho. Marcelo Rebelo de Sousa está de visita a Moçambique. Se fizer sentido esta primeira visita oficial fora da Europa a um país irmão, ok, mas se havia outra possibilidade e esta não é a melhor opção neste momento, Banco dos Réus, se é a melhor opção e é uma visita que se apropria neste momento, Banco dos Céus. Emanuel. É como te disse, acho que faz sentido, pode-se discutir e arranjar sempre outros sítios, mas não é descabido, portanto, Banco dos Céus. Tu, Tânia. Banco dos Céus, porque poderia ser Angola, pela situação que também atravessa, mas acho que foi... Marcelo Rebelo de Sousa foi... Não é coerente. Prudente na escolha que fez. Foi prudente. Rima. Foi prudente. Rima. Prudência, Ricardo, no teu julgamento, prudência. Mas vamos Ora, lá bem. Ver. A questão que há a fazer aqui é, justifica-se que Marcelo vá a Moçambique? Justifica-se, porque há uma crise financeira muito mas grande. Mas poderia justificar-se mais noutro sítio? Não se coloca, ou colocando-se, acho que não. Não há assim nada, só se Marcelo fosse mesmo decisivo para resolver algum conflito noutro país, o que não é. São sempre presenças diplomáticas com a sua influência, é verdade, mas não... muito excessivas, não é? Marcelo, faz sentido que ele vá a Moçambique pela conjuntura que o país atravessa, também pelo grau de afeto, porque o pai dele, Baltazar Rebelo de Sousa, foi governador-geral entre 68 e 70, portanto tem afinidade e justifica-se também que Portugal mantenha esta aposta em reforçar as relações com os países da Cplp. É Banco dos Céus. Muito bem, Ricardo, temos então o nosso julgamento feito, avançamos para o segundo tema. Esperemos que o nosso debate não nos leve a andar à batatada, Tânia, porque Sim. apesar do tema ser um bocadinho de quase, guerra, digamos. Quase que era. Ora, muito bem, na passada sexta-feira todos os taxistas do nosso país decidiram unir-se. Todos? Todos. A grande maioria decidiu unir-se... Esperemos que o João Soares não escolha um lado. No combate... se ele escolhe, porque se ele escolhe vai haver problemas. No combate à Uber. Nós já falámos aqui há uns programas atrás sobre aquilo que é a Uber e constitucionalmente não é permitido legalmente, naquilo que são as nossas normas do ordenamento jurídico, também ainda é um serviço que ainda não é aceito e, portanto... É um serviço que não paga impostos, não tem, as pessoas que o fazem não têm carteira profissional, não têm horários, não têm rotinas e os taxistas insurgem-se relativamente a isto porque é uma concorrência desleal, não estão em pé de igualdade e, portanto, decidiram sair à rua. Eu estive no Porto durante a passada sexta-feira. E eu estive no sábado e os táxis ainda continuavam cheios de cartazes. E eu tive a oportunidade de reparar que... E eu estive na quinta e não se passava rigorosamente nada. A zona de São Bento, que é característica por ter sempre muitos táxis à porta, não tinha. A própria Câmara do Porto, que nas imediações também tem sempre paragem não de havia. Táxis. Não havia grandes, grandes movimentações e a grande concentração estava no Castelo do Queijo, com um desfile quase até à Câmara do Porto, e portanto, aquilo que acabou e que eu reparei foi uma grande confusão. Havia trânsito um bocado... congestionado? Congestionado, exatamente. Como eu estou no nariz. A velocidade toda. Mas sabia de uma pessoa, houve alguém que me disse que eles estavam, a grande ideia deles era barrar o trânsito na ponte. Portanto, começar a largar os carros a meio da ponte, ou do Freixo, ou da Arrábida, de Gaia ao isso Porto. Parece largar os carros da ponte abaixo. Não, era exatamente parar os carros, sair e irem eles em, quase em desfile. Mas tal não foi possível, até porque, imaginem, se no Porto seria grave, imaginem uma coisa destas a acontecer em Lisboa. E, portanto, foi um dia de revolta e o certo é que os noticiários passaram o dia todo a falar disto. Muito bem, vamos então à discussão, porque apesar de e a primeira pergunta entrou um bocado nisso, apesar de os noticiários falarem muito e estar-se a debater muito este tema taxistas Uber, há muita gente que ainda não está muito ciente do que é Uber e quais são as funções em relação aos taxistas, o que é que tem de diferente esta empresa. Emanuel, queres explicar o que é Uber para os nossos ouvintes também entrarem dentro do debate? Olha, antes de mais, Pedro, Uber começa por ser... ou começa por ter o seu fundamento numa aplicação de telemóvel. Ora, aí está. E é logo aí a primeira diferença da Uber para os taxistas. Porque assim, quem não usa o Tinder, usa... Ou usa os dois. Pronto. Enquanto chamas a Uber, vais ao Tinder. Vais ao Tinder. Pronto. Exato. A Uber... melhor, dizendo ao contrário, tu queres um táxi, Pedro, pegas um telefone e chamas o táxi. Mas não sabes a que horas é que ele vai chegar, quem é que é o taxista que te vão mandar, não sabes nada. No caso da Uber, é uma aplicação de telemóvel em que tu escolhes o condutor do veículo, baseado em notas que lhe foram dadas, diz-te quanto tempo é que ele vai demorar até chegar até ti, podes programar a tua viagem e saber mais ou menos quanto é que vais pagar por essa viagem que queres fazer. Portanto, a Uber acaba por ser quase a mesma coisa que uma empresa de táxis, só que tem um modelo de funcionamento ligeiramente diferente. É mais tecnológica, diz-se que os condutores da Uber são mais simpáticos, não sei se isto será verdade ou não, mas é isso que se tem dito. Deve haver taxistas para todos os gostos. Exatamente. Na Uber são mais personalizados, também digamos assim. Também não podemos correr o risco de dizer que todos os taxistas são mal encarados, enfim... Mas diz-se que por regra é assim, que os carros da Uber são mais limpos. O problema desta guerra tem também a ver com uma coisa que a Tânia dizia, é que a Uber aparentemente presta um serviço de maior qualidade e é mais barata. Ora, quando é assim as pessoas estranham. Então, mas como é que consegue prestar um serviço melhor e os preços ainda são mais baratos? O problema é que para seres taxista, Pedro, tens de pagar licenças de tudo e mais alguma coisa. Impostos até dar com pau. É uma fartura de impostos. A Uber, como não está regulada, não paga a maioria destas licenças, destas taxas, destas coisas todas. O que lhes permite fazer preços mais baratos. E, portanto, há, efetivamente, quem diga que se trata aqui de uma deslealdade. Que não se trata de concorrência, porque a uns é tem permitido. Muitas obrigações e os outros não têm tantas. Exatamente, e essa é uma das grandes questões. Aliás, um taxista dizia que ninguém das associações taxistas está contra a Uber. O que eles estão contra é a forma como a Uber trabalha, porque os taxistas para trabalharem têm que ter licenças e os outros não. E portanto há aqui questões que têm que ser resolvidas. E a grande guerra é esta. É saber se deve a Uber ser ou não permitida, se for permitida, se deve pagar os mesmos impostos que táxis, são os táxis que têm que se modernizar. Portanto, a polémica é mais ou menos à volta disto. E a guerra é esta. Muito bem, Manuel, já estiveste aí a dar algumas das vantagens e desvantagens da Uber em relação aos táxis comuns. O Ricardo, queria trazê-lo aqui à conversa, porque os taxistas, é verdade, fizeram uma manifestação, muitos deles manifestavam-se para colocar a Uber de uma forma mais leal na concorrência consigo mesmo, com os taxistas, mas há aqui alguns taxistas que se manifestam a abolição completa da Uber. Tu estás de acordo mais com estes radicais ou com os moderados? Antes de mais, Pedro, obrigado por me teres trazido à conversa. Lembro-me de pagar 2,5€ porque vim do Uber também, esta conversa, e cheguei. Querias falar, cheguei querias falar. E queria falar. E sou contra os mais radicais. Em primeiro lugar, acho que qualquer manifestação que não seja em prol do enquadramento e da introdução da Uber num quadro jurídico e legislativo, uhum, para se introduzirem no mercado, não se justifica. Porque o futuro, temos que pensar também o que é que será o futuro, não é? O futuro provavelmente tem coisas novas, e no mercado livre, como temos a nível europeu e global, não faz sentido dizer que, olha, tu não podes sequer fazer o mesmo serviço que eu faço aqui, como dizem muitos taxistas, ou dizem que querem abolir com a Uber. Isso não faz sentido, não é sequer um argumento no mercado livre, de livre concorrência. Faz sentido, isso sim, criar condições que permitam que haja concorrência leal e haja igualdade de condições para ambas as partes. Sabemos que neste momento a Uber se aproveita de um vazio jurídico para conseguir atuar, não é, no mercado. E lá está, eu pergunto-vos também, vocês, por exemplo, estão longe, e têm as suas vantagens, Uber, vocês estão longe, precisam de um táxi, sabem o número de algum? Tu já me perguntaste isso outra vez e eu agora já arranjei. Foi. Eu, por acaso, não tenho. Não tens nenhum cartãozinho. Não. Normalmente os taxistas o que é que dão? Dão aqueles cartõezinhos às cores, normalmente com uma cor berrante, sempre, se repararem. Nunca é um branco, é sempre uma cor berrante, sempre, às vezes o laranja. Pronto. E, se quem não tiver isso, como é que faz? Hoje em dia temos os telemóveis todos e a aplicação do Uber traz vantagens. E isto também tem que estar presente, que é qual é o serviço que proporciona mais satisfação ao cliente. E se for o Uber? Vamos continuar a insistir nesta ideia, um, não é? De que qualquer dia referendamos e colocamos isto ao mesmo nível do aborto, não é? É aborto, depois Uber, são os grandes temas. Não, aborto, Donald Trump, eutanásia, Donald Trump, eutanásia, Uber. Acima. Cá, muito bem, Tânia, tu tiveste um bocadinho tiveste a possibilidade de ver um bocadinho daquilo que foi a manifestação. É, o presidente da Federação de Taxistas fala que foi uma meia vitória esta manifestação. O que é que tu achas? Os taxistas conseguiram fazer o barulho suficiente para serem ouvidos? Eu acho que sim, porque para já conseguiram parar parte do país a ver as notícias e a ouvir aquilo que estava a passar durante o dia. E tanto é isso. Daquilo que eu me consegui perceber, eles conseguiram alguma conversa, alguns pontos de diálogo com as entidades competentes e, portanto, vamos esperar que o assunto seja levado à Assembleia da República e, provavelmente, que o vazio legislativo que o Ricardo até agora dizia que havia seja ocupado e cada um possa lutar no mercado, mas de igual forma. Eu tinha aqui outra pergunta, mas o Ricardo, há bocado com o seu comentário, acabou por responder à pergunta desta tal concorrência, se é leal, se é desleal por parte da Uber, por isso avançamos para o julgamento. É um balanço que vamos fazer à manifestação dos taxistas contra a Uber. Se foi positiva e os taxistas têm a razão naquilo que reivindicam, banco dos céus. Se pelo contrário acham que não têm a razão e que a manifestação não foi bem sucedida, banco dos réus. Ricardo, podes começar a votar. Banco dos réus para os taxistas e as suas Tânia, isto é uma questão difícil, delicada. Eu não consigo responder já. Por isso, o Pedro vai retirar a pergunta, porque, pelo amor de Deus. Eu posso, Pedro, se não podes, podes. Eu acho que, e para não me estar a alongar muito mais, acho que eles conseguiram chamar a atenção para o problema e, voltando a frisar, que acho mesmo que não estão no mesmo patamar e é necessário que o Governo e a Assembleia da República prestem atenção a este problema. Portanto, acho que foi uma manifestação positiva e, portanto, Banco dos Céus. Ricardo, se foi positiva a manifestação e se os taxistas conseguiram levar avante a sua reivindicação, Banco dos Céus, se não, Banco dos Céus. É logo Banco dos Céus. Eles não conseguiram levar avante porque, para já, a Uber continua aí, mais forte do que nunca. Porque a própria Uber diz que sempre que os taxistas fazem estas manifestações, o nosso número de clientes dispara. Acaba por ser publicidade gratuita. Se é esta a reação do Uber, pronto, tem que ser Banco dos Réus. E Manuel, para desempatar. Olha, isto é um gosto poder desempatar aqui um tema destes e eu vou ter que concordar com a Tânia. Apesar de achar que o Ricardo diz, tem razão num ponto, vou concordar com a Tânia porque eu acho que não estamos a falar de... Acho que eles não estão no mesmo pé de igualdade. E acho que os taxistas, é verdade, têm que se adaptar, mas também, para se adaptarem, têm de estar nas mesmas condições que os restantes. Portanto, tem de haver aqui a regulação do caso da Uber e, portanto, acho que fizeram bem em manifestar-se, embora, claro, deram uma série de clientes à Uber com a publicidade gratuita. E houve também aqueles excessos nas manifestações. Sim, e houve esses excessos, mas não podemos tomar o todo pela parte. Portanto, é um banco dos seus. Muito bem, está então fechado este tema. Avançamos para o final da nossa parte dedicada à atualidade. Voltamos já a seguir com Jmoriz e Ovar e depois com os nossos convidados. 93.1 FM. Rádio, Rádio Voz dos Moris. 93.1 FM. Rádio Voz dos Moris. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, muito boa noite. Bem, estamos de volta para Esmoriz e Ovar. A atualidade já ficou lá para trás e daqui a um bocadinho já sabem uma grande surpresa que vamos ter, não tarda nada. Mas vamos já começar pelos nossos mini destaques. E se calhar eu começo já mesmo pelo meu. Eu poderia falar de duas coisas diferentes, mas para não me... Só vais falar de uma. Exatamente, mas para não me repetir... Foi eu que mandei. Não, eu vou fingir as duas. A primeira é falar que a imagem peregrina da Nossa Senhora de Fátima andou a viajar aqui pelas nossas redondezas. Eu moro em Cortegaça e tive a oportunidade de presenciar em várias fotografias toda uma avenida até à igreja que estava... Esteve em Esmoriz e Maceda também, pelo menos. Exatamente. Que estava decorada. Em Maceda, ao que parece, a cerimónia foi muito bonita e acabou mesmo por terminar estas celebrações aqui junto da... em Espinho, com uma celebração de uma Eucaristia. Outra novidade que eu ia aqui realçar tem que ver com o aniversário dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz. As festividades começaram na passada terça-feira, mas continuaram ainda no dia de ontem com o já habitual desfile. E uma festa muito grande. Teve o Nelson Freitas, não foi? Ouvi dizer. Vêm cá. Ainda vêm cá. Vem cá. Ele, exatamente é exatamente isso que eu ia dizer. Nos dias 16 e 17 de julho, no estádio da Barrinha, cá em Esmoriz, para celebrar os 85 anos dos Bombeiros Voluntários, vamos cá ter Nelson Freitas, atenção, David Antunes, António Raminhos e Simone de Oliveira. Portanto, fantástico. Isto é para agradar um bocadinho. Desavinda com a SIC, mas não com os Moris, Simone de Oliveira. Para agradar um bocadinho a todas as faixas. As todas as faixas etárias. E portanto, se tivermos a oportunidade um dia de falar sobre o assunto, cá estaremos a falar destas festividades. E tu vais ver, tu adoras mel. Claro! Portanto, vamos avançar. Emanuel, qual é que é o teu mini destaque? Mini destaque. Mini, é só mini. Para dizer que houve Assembleia de Freguesia na sexta-feira à noite. Sim. E que, como é habitual, não apareceu praticamente ninguém. Mas tu apareceste. Eu também não estava cá. Pronto, o Emanuel também não apareceu, ou seja, foi mesmo anormal isto, foi normal. Pronto, não estava muita gente, mas segundo consegui apurar das poucas pessoas que lá estavam, foi uma assembleia muito tranquila, muito calma. Foi aprovado o relatório de contas de 2015. Apesar de que ias dizer que foi tão tranquila que não há nada para dizer, por isso é a notícia é que não houve nada. E é um bocado isso, eu estava aqui em Xaxouriço porque é um bocado isso, não há nada para dizer, aquilo foi aprovado, uma coisa calminha, não houve grandes confusões, não houve votos contra, pronto, era esta ao menos mini isso, destaque. Ao menos isso. Está feito, Tânia. Fica para a próxima, as pessoas têm que começar a aparecer e a preocupar-se com aquilo que fazer mais barulho na freguesia. Temos coisas para falar. Pedro Silva, tens coisas para falar? Tenho desporto. Olha, no futebol não está nada bom isto. Não está nada não bom? Não está nada bom. Já os Moris... final? Não, ainda não há. Ainda falta ali alguns jogos, mas os Moris tinha mais uma das suas finais, agora era fora de casa, perdeu por 1-0 com o Milheiroense, não está nada fácil isto, já estamos em 15º, segundo 0-0, na Federação parece outra classificação, se calhar deve ser em relação a... deve ser ainda conflitos em relação àquele jogo que os Moris perdeu na Secretaria, ou não perdeu, agora não sei. Ainda não sabe? Agora já não sei. Mas pronto, de qualquer forma, tem esses 3 pontos em vantagem, ganhos ou não, a situação é crítica na mesma, vamos tentar em casa já no próximo jogo invertê-la. Quem está muito bem é o Ovarense no basquetebol, já sabemos que o EGC já garantiu a manutenção, já estão de férias, já tenho visto aí os atletas a passearem na praia, está bom tempo, anda tudo a passear, mas na Ovarense a época ainda decorre muito bem, o Ovarense está na meia-final, vai jogar contra o Porto, atenção. Eu já vi. Atenção. E ontem, porque é que vai jogar a meia-final contra contra o Porto, porque ontem passou os quartos de final, venceu o Barcelos, venceu em Barcelos, não é? Venceu por 66-56, já na sexta-feira tinha vencido 69-65, em Barcelos também, ou seja, venceu a eliminatória por 3-1, nem foi preciso recorrer ao quinto jogo, que seria cá em Ovar, e o Alvarense está muito bem lançado agora contra o Porto, já venceu o Porto na Taça de Portugal, já venceu mas o Porto no campeonato, vamos ver como é que corre agora, cá estaremos para ditar os resultados. Por isso, Tânia, o desporto está fechado, aqui foi uma corrida, digamos assim. Contra o tempo. Muito obrigada, Pedro. Portanto, voltamos já a seguir. Não saiam daí, porque temos uma surpresa especial. Até já. Rádio, Voz dos Moris, 93.1 FM. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Estamos de volta para o nosso espaço dedicado à entrevista. Neste caso vai ser uma entrevista muito especial, porque vamos ter aqui música e vamos fugir um bocadinho às nossas entrevistas comuns, que são a pessoas e entidades das Moris e do Conselho de Alvar. Vamos abrir as portas e hoje vamos ter aqui os Captain Blue, uma banda que vem do Porto, estou certo? Vamos antes deles começarem já a cantar, porque nós queremos já testar aqui como é que está o nosso estúdio e o nosso concerto, vamos às apresentações. Da minha esquerda para a minha direita temos o Santeio. Exatamente. Sou o Luís. O Evan. Muito bem, estão um trio, digamos assim. Vamos então à música, porque estamos com fome de rock e eles têm muito para dar. Ok, vamos a isso. Só arranjar um bocadinho de Muito bem. O nosso chefe de som diz que está tudo operacional. Está tudo impecável. Muito bem. Este tema chamava-se? Tonight. E chama-se. Também se chama. Tonight. Ainda continua a chamar-se. Muito bem. Vamos então um bocadinho à conversa. Os Captain Blue, vemos que vocês já tratam muito bem os vossos instrumentos. Estão bem afinados. Mas a banda já vem de há quantos anos? Há quanto tempo? Isto não vem de anos. Ainda não são anos. Eu já tinha um projeto sozinho, era apenas eu. Depois surgiu a oportunidade de juntar aqui o baterista, que é o Evans, e mais tarde juntar o Centeio, o baixista. Uhum. Mas juntos começámos em dezembro. Começámos em dezembro esta nova aventura na música, os Três Mosqueteiros. Mas o projeto já era Captain Blue quando sim. Muito bem, e aqui isto surge-me sempre esta pergunta. Eu gosto muito de saber o nome das bandas, saber a origem desse nome. Há alguma explicação? É uma história engraçada, espero eu. Não, nós estamos sempre tipo a comentar esse tipo de perguntas, porque não há um sentido no nome da banda. Foi apenas um nome que eu achei interessante na altura, quando eu comecei o projeto, e ficou. E como não ouvi, pronto, continuou. Não houve nenhuma história por aí além. Muito bem. Então, em relação à vossa música, também é curioso saber, porque é uma banda, já vi que é uma banda recente, vocês já têm muito repertório vosso, ou ainda estão muito naquela fase dos covers? Não. Fazem agora vocês. Nós também. Nunca tocámos covers. Nunca tocaram covers. Quando eu cheguei à banda. Pronto, já me estou aqui a enterrar. Não. Mas quando eu cheguei à banda, ele tinha umas músicas dele e a gente compôs de maneira a que fosse para a banda, entre aspas. Eu compus o baixo, o Evans compôs a bateria. Exato. E pronto, e criámos assim, digamos, uma set list para nós e para alguns concertos, e agora também estamos a começar a. Compor como banda já, ou seja, os três a colaborar numa música toda inteira em si. Muito bem, tivemos agora a ouvir Tonight, fiquei agora a saber o nome da música. Qual é a próxima música que têm para nós? Find You on the Street. Ah, muito bem, vamos então ouvir o som dos Captain Blue. Emanuel está aqui a babar-se. Esta é aquela música que acho que eras tu que estavas a tocar em Alfeira, num dos vídeos lá em baixo. Pronto, Monte Gordo. Oh, isso, oh, isso. Era no Algarve, pronto. Olha, gostei muito. Eu, por acaso, ontem, quando estava a preparar aqui a entrevista, fui à vossa página, estive ali a ver o vosso conteúdo e, mesmo sem ver nada, não vos conhecia, sem ver nada, disse logo: isto deve ser uma banda indie, qualquer coisa do género, pelas vossas fotografias. Depois estive a ouvir a vossa música, a que estava mais, acho que era Nightclub, a que estava mais destacada. E depois fui ver o vosso género e vocês diziam que era um indie rock vintage. E eu, indie rock vintage, isto aqui é uma definição. Isso é culpa minha. É uma definição que eu não estou aqui a entender. Mas depois, quando fui ouvir as músicas, consegui perceber qual era a ideia, porque deu-me muito aquele ar de Sonic Youth, não sei se são as vossas influências, The Smiths. Tinha muitas. Eu consegui perceber muito dessas influências. E agora, para vocês me explicarem como é que surgiu esta definição de indie rock vintage, onde é que vocês foram beber para trazerem os Captain Blue ao de cima e fazerem esta música? Ora bem, eu vou passar passar o micro também não, mas vai ser o Centeio aqui a falar, que ele é que teve como essa... assim, tipo, influências? Sim, as vossas bandas favoritas que vos também influenciaram para trazerem os gostos um bocadinho mais diversificados. Por mim, Pink Floyd, Beatles, mais adequado a este estilo, Beach Boys, talvez, Kasabian, Black Keys, Radiohead, que não tem muito a ver, mas tem que ser falado, né? E muitas coisas por aí, The Babe Rainbow, tudo, um bocadinho tudo. E mais? Eu é consoante aquilo que ouço no dia a dia, mas tudo também dentro do mesmo estilo, do indie rock, também, mas bandas que influenciam, obviamente, que têm também. Os Radiohead, que é uma banda, sim, extremamente fantástica, Black Keys, coisas mais recentes, mas mais antigas, sim, por exemplo, Scott Walker, um compositor fantástico, depois Beatles, mas claro, eu é consumando aquilo que ouço no dia-a-dia. Se eu elogiar muito os Radiohead, eles vão estar cá e... vão lançarem um álbum, tá? E desculpem, mas eu vou. Eu também vou lá estar, ainda vamos nos encontrar, se calhar lá. Oh, meu Deus, influências para a banda. Sim, porque aqui pois, o nosso baterista... Ele foi buscar outros estilos. Que tem bandas de metal, de estilos mais, digamos, mais pesados. Mais pesados, sim. E demorei um bocadinho a adaptar ao meu estilo, mas aqui está, acho ele. Que agora já... Mas quais seriam as tuas influências se a vossa banda fosse um bocadinho mais pesada, digamos assim? Metalcore, deathcore. Ah, sim. Mas nós não somos. Pronto. Muito bem, qual é o próximo tema que têm para nós? Chama-se Memories, é engraçado. Muito bem, vamos. Esperemos que fique na nossa memória, então. Não dá para eu puxar um micro ligeiramente, porque eu estou a tocar com o braço debaixo da mesa. De baixo, neste caso. Emanuel. Vamos lá. Não há problema. Então é Memories, bora. Vamos lá então. Muito bom, muito bom. A luz até se apagou. A luz apagou. É para criar ambiente. Continuando, eu tinha aqui algumas perguntas para vocês, mas temos de dar mais espaço à música, vou sintetizar aqui um bocadinho. Eu estive a ver a vossa página, como disse, estava-me a preparar, e vi que vocês já têm dado concerto em vários sítios, vi até que foram a Évora, e concluí que vocês já têm aquela vida de banda, a passear e etc. Algumas vezes, não tanto quanto queriam se calhar, mas já têm um bocado desses episódios. E gostava que vocês... se lembrarem, partilharem connosco e com o nosso auditório algum episódio mais engraçado, porque eu sei que surgem sempre, desde que não tenha drogas e rock and roll e sexo, digamos assim. Rock and roll pode ter. Vais falar daquela de... De parada? Não, o primeiro concerto, talvez. Sim, o primeiro. Tínhamos uma semaninha de banda. Nervosismo. Uma semana mesmo. Não, a cena é que nós tínhamos uma setlist que é pai de 11 músicas. 11 músicas. 11 músicas e eu tinha entrado na banda, supostamente. Há uma semana. Não, foi numa terça-feira e nós tínhamos concerto de sexta-feira. Sexta-feira, ou seja, foi aquele correr. Ou seja, foi tipo a semana toda a ensaiar. E foi assim, toda, frenético. E pronto, sim. Outra, com muitos gafos também. Outro. Então, mas o primeiro concerto então foi um bocado à pressa e não correu muito bem, é isso a dizer? Não, correu bem. Mas o nosso problema é que era uma semana de ensaio zero e tivemos que ali andar a acelerar as coisas. Estou a perceber. Eu estava tipo a tocar com as tábuas no chão. Pois, tipo, nos chamam as pautas. Mas outro episódio que nós também não estávamos à espera, que foi, nós estamos lá de cima de Paredes, Penafiel. Sim. E nós temos lá uma junta de freguesia, nós, que é de onde eu moro, parada de Tudeia, tem que ser. E fomos lá tocar duas músicas, uma no início e uma no fim, de uma apresentação de um jornal. E aquilo não foi o que nós gostávamos que tivesse sido, porque foi assim. Eu já esperava. Estava um bocado deserto mesmo, mas pronto. Não vamos ser maus. Mas não vamos ser maus, porque para estarem a ouvir isto e quem tiver a ouvir, pode ser. Bolo. Agradeço a quem fez o bolo. Sim, tinha bolo. Isso é que é importante. Isso é que é importante. Isso há tanto tempo. Isso. Bata fome depois de cantar e tocar. Desse episódio foi que nós acabámos a música e tivemos tipo aí 5 segundos em fade out, ou seja, o som a sair, e ninguém começou a bater palmas, então eu disse obrigado. E depois era para ver se eles percebiam que estavam a acabar. Ia acabar. Muito bem, às vezes têm públicos mais difíceis, outras vezes vão de certeza que encontraram públicos mais fáceis. Nesse caso não havia muito público, por isso nem era público sequer. Digamos assim, qual é o próximo tema que temos? Nightclub. Aí está ela. Do Facebook. Vamos então à Nightclub. Peraí. Posso? Thank you. you are going or I'm off. Takes me back fucking no fim, não é muito fucking não. Eu paniquei a olhar para ele até. Não é muito agradável o fucking no fim. Não temos aqui uma capacidade de pôr os pis. Os pis enquanto vocês desculpa, cantam. Muito bem. Por acaso. Vamos então às últimas perguntas antes de vocês também tocarem a última música, okay. E de fazermos as despedidas. Série Days. Podemos tocar a Série Days, uma música. É, mas antes disso quero-vos fazer uma pergunta. Sim. Já deu para ver que vocês têm fazem setlists grandes e que já têm muitas músicas de originais. Eu não sei se isto é informação confidencial, mas para quando um álbum, se é que ele ainda não existe. Misterioso, não. Misterioso aqui. Não, mas em 2016 estávamos a pensar em gravar um EP. Para aí está. Uma coisa pequenina. Mais pequenino. Mais pequenino, mas que traga muito, mas muita música para andar aí. Na estrada, que é o que nós queremos. Pois, porque isto para divulgar tem de ser mesmo assim. Claro, vamos em princípio estamos a pensar em gravar um EP agora em 2016 para andar por aí, pela estrada. Que nós mas se formos a ver, ao todo, quantas músicas é que vocês já têm? Nós temos 13 músicas, mas. Mas tem ali uns projetozinhos mais pequeninos, estamos a trabalhar já noutras, a ver sim, se. Sim, temos para mais 5 para acabar. Sim, mais 5, já estamos aí. Muito, muito bem. Algumas verdes, mas. Não podemos tocar as 13 não, músicas sim. Aqui, é uma pena. Vamos ter 5, já não é nada mal, uma amostra pequenina. Mas pode dizer que estas 5 de certeza já apareciam no EP. Sim. Não, todas não. Não, calma. Estamos a pensar no que vamos meter lá. Ainda estão a pensar, mas para já pensaram no que vão tocar aqui, vai ser a Série Days. E aí vamos a isso. Ui, eu não sei o que vai também. My eyes in the full Saturday morning I take my coffee on the streets I light my cigarette feeling the cold in my head the city, you know, I don't care about this, but say days go loud wrong. Say days go loud wrong. Say days go days, color, roll. Sunny Days aqui com os Captain Blue. Uma pergunta muito rápida antes das despedidas. Há pouco tinha dito que realmente ter um álbum dava-vos muito mais projeção e tinham a vossa música a rolar em casa e nos carros de toda a gente. Mas era muito bom. Mas há aqui outra forma de vocês propagarem o vosso som, que é através de concertos. Sei que provavelmente têm alguns marcados, querem anunciar aqui datas. E no bocado estivemos a ver mais um concerto, que é em Monção, no Bar de Rock. E temos, para já, estamos a ver alguns para fazer uma série de concertos, uma mini tour. E agosto estamos confirmados também para um festival. Pois, porque agora no verão, isto agora sim. Verão é preciso apostar forte. É o Moro Summerfest, também em Monção. É um festival engraçado. É tipo Viana do Castelo. É o habitat natural, tipo, aquilo tem uma praia fluvial, tem uma espécie de paredes de cor mais pequenino. Sim, mais pequenino, mas é grande. talvez um dia. Muito bem, não sei se querem também anunciar a vossa página, o vosso conteúdo na internet, antes de nos despedirmos. A nossa página do Facebook, Captain Blue. Estejam atentos às nossas nós também deixamos o link na nossa própria página. Okay. E tens uma atenção ao nosso canal do YouTube, porque brevemente vai aparecer aí coisas novas, por isso. Muito bem, fica então a promessa da minha parte e do Juízo Bancada, agradecer-vos muito a vossa presença. Sim, nós também queremos agradecer. Obrigado. Por nos terem recebido aqui. Foi um prazer de parte a parte, já estou a ver. Muito bem, esperemos também continuar a acompanhar-vos, talvez trazer-vos aqui outra vez, se crescermos os dois ainda melhor. Se forem ao Paredes de Cor, não se esqueçam que foi aqui que tudo começou. Okay. Sim, depois um bilhete de graça. Muito bem, para cada um. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Voltamos já a seguir com o desporto. Os Captain Blue despedem-se, mas podem acompanhar a página deles. Acompanhem-nos também, porque vamos ter desporto a seguir. Rádio, Voz dos Moris, 93.1 FM. Rádio Voz dos Moris, 93.1 FM. A melhor companhia está nesta onda. Rádio Voz dos Moris, 93.1 FM Estéreo. 24 horas por dia, pensamos em si. 93.1 FM. Rádio Voz dos Moris. FM Stereo. Juízo de Bancada, onde a opinião é descomplicada. Olá, esperamos que tenham gostado deste concerto dos Captain Blue, que vieram aqui à nossa rádio. Cheia de ranheta. É verdade, agora tomem lá este gostam. Ora bem, eles são um trio portuense que tem a sua banda, só cantam originais, são de Penafiel. Mais ou menos, é Porto. É tudo Porto, mas tudo vem parar a Voz de Moris. Acima do Mondego é Porto. Acima do Mondego é Porto, sempre. E todos os caminhos vêm parar à Rádio Voz de Moris, já viram? É impressionante. Eles todos vêm, para a semana Rádio Ed. Não esqueçam, vêm cá. Também vão estar cá. Temos uma fila de fãs à porta. Ora bem, então pronto, findada é só isto. A música. Vamos embora. Temos mais alguma coisa? Não há mais bandas? Não, não agora temos é desporto, Ricardo. Temos o desporto. E apanhado a semana. Vamos então ao desporto, Pedro. O que é que aconteceu durante a semana? Ricardo, nós costumamos começar com os outros desportos, mas hoje há aqui uma notícia que se sobrepõe a todas as outras. Que é o Leicester, atenção. Pois foi. É campeão. Notícia em primeira mão. Campeão há mais ou menos meia hora. Já vi o Facebook está completamente entupido. Jamie Vardy a festejar, não sei qual, o Ranieri. Há memes, há Led Bible. Tá, toda a gente partilha. O Ricardo vai já fazer a sua também. Já vou ver a minha pesquisa. Já vai fazer a sua partilha também. Atenção que o Leicester ontem empatou com o Manchester United em Manchester, no Old Trafford. Empatou 1-1. Mas hoje beneficiou do empate do Tottenham contra o Chelsea. Ficou 2-2. O Tottenham teve a vencer por 2-0. Ou seja, conseguiria adiar a festa do Leicester, que provavelmente iria acontecer de qualquer das formas, para o fim de semana. Mas não conseguiu vencer este jogo contra o Chelsea. Empatou 2-2 e o Leicester é campeão. É a primeira vez que os Foxes são campeões ingleses. No ano passado, curiosamente, por esta altura estavam quase a descer de divisão, e este ano são campeões. É um sonho tornado realidade. Jamie Vardy e Mahrez fazem lembrar quase o Elpidio Silva e o Martelinho do Boa Vista, quando o Boa Vista foi campeão em 2001. É realmente impressionante. Mas pronto, voltamos à realidade. Voltemos à realidade e voltemos aos desportos que se praticam por cá, porque também temos aqui muitas novidades. Por exemplo, o Estoril Open decorreu ao longo desta semana. Houve já galardoados. Richard Gasquet tinha sido vencedor do ano passado. Este ano a honra coube a Nicolás Almagro, que venceu o seu compatriota, digamos assim, Pablo Carreño Busta, na final, por 2-1, 6-7, 6-8 no tiebreak, 7-6, 7-5 no tiebreak e 6-3. 2 horas e 47 minutos de jogo. Não tivemos muitos portugueses a brilhar. O João Sousa não conseguiu chegar muito longe. Mas pronto, fica o registro de mais um Estoril Open concluído, e esperemos que para o ano se realize novamente, porque é um ATP 250 e é muito importante para Portugal continuarmos a ter ténis do mais alto nível a praticar-se por cá. Do mais alto nível temos hóquei também, porque o hóquei de Barcelos está de parabéns, venceu a Taça Séries, que no ano passado tinha sido vencida pelo Sporting, e que curiosamente tanto o hóquei de Barcelos como o Sporting estiveram na meia-final, na Final Four, desta competição deste ano. O Sporting foi eliminado pelo Vila Franca, que na final perdeu contra o hóquei de Barcelos, ou seja, uma espécie de vingança, isto tendo em conta que os clubes espanhóis, o Vila Franca é um clube espanhol, dominam completamente o hóquei. Ou seja, Portugal consegue intrometer-se mais uma vez. Portugal também é uma das potências, mas não tanto como Espanha, consegue intrometer-se nos grandes do hóquei europeu. Uma vitória por 6-3, o hóquei de Barcelos tem muita tradição no hóquei e tem mais este título para se vangloriar. Então, estão de parabéns à equipa de Barcelos. No handball, espetacular também as prestações portuguesas. A Taça de Challenge, vamos ter duas equipas portuguesas na final, ou seja, já ganhamos a Taça de Challenge, já está. Está feita. Agora a dúvida é se é o Benfica ou se é o ABC. O Benfica eliminou a equipa do Fillingen Bergen, norueguesa, na meia-final. O ABC eliminou o Dukla, da República Checa. Vão encontrar-se na final, uma final que se realiza em Braga, na segunda mão, e a primeira mão em Lisboa, ou seja, uma final a duas mãos. Vamos lá ver quem é que vai vencer, será o Benfica, será o ABC, mas como eu disse há pouco, a final já está a ganha por portugueses, e isso é que é de valorizar. No futebol, ainda não está a ganho o campeonato, ainda não está a ganho, não foi desta, que o Benfica, nunca seria desta, mas não, nem conseguiu chegar mais perto do título. Venceu por 1-0 o Guimarães. O Sporting também adiou os festejos adiantados, digamos assim, do Benfica, porque venceu no Dragão o Porto por 3-1, eu estive lá, vamos já falar disso, isto foi fantástico, Tânia, depois falamos. Mas já hoje o Benfica entrou novamente em prova, meia-final da Taça da Liga, finalmente chegou, atenção, e venceu em casa o Braga por 2-1, esteve a perder por 1-0, mas Mateus deu ali uma mãozinha e deixou que Raul Jiménez marcasse ali um gol digno de um frango à Casillas, e a Roberto, e a todos os outros que passaram por cá. Muito bem. Em Espanha, em Inglaterra, está tudo decidido. Parabéns ao Leicester. Em Itália também, a Juventus já venceu o campeonato, nem vale a pena falar. O PSG há aos anos, o Bayern Munique para lá caminha. Em Espanha, é engraçado que nem em França e na Alemanha as equipas que são campeãs tipo duas épocas antes. É. Já venceram. Em 2013 já sabia que ia ser campeão em 2016. É isso mesmo, Ricardo. Muito bem dito. Mas em Espanha não está a ser bem assim. O Barcelona teve ali aquele momento em que perdeu ali muitos pontos. E agora, a duas jornadas do fim, Real Sociedad, Real Madrid, 1-0 para o Real Madrid. Atlético de Madrid, Rayo Vallecano, 1-0 para o Atlético. E o Barcelona venceu o Betis por 2-0. Está tudo em aberto no campeonato espanhol, tal como no campeonato português. Ou seja, isto deve ser um síndrome da Península Ibérica, só aqui é que as coisas ainda estão em aberto. Nos outros países já está tudo fechado, e também está fechado aqui o apanhado da semana. Ricardo, vamos avançar para os nossos temas. Vamos avançar? Vamos avançar para temas, porque temos aqui também certos trechos musicais para passar. Trechos musicais. Tu muito gostas disso. Tinha que dizer. Não, um programa sem Ricardo dizer trecho musical nem é a mesma coisa. Fazer o tananã, tananã. É verdade. Exatamente. Super Mario. Olha, vamos ter agora. Vamos ter agora. Estás aqui a moderar, não é, Ricardo? Não, então. Estavas aqui a moderar. Quem é que modera isto, afinal? Não, vamos ter aqui o rescaldo da jornada. Vai ser aqui uma cena inédita. Quem é que começa? É por isso mesmo que eu estou aqui, o Emanuel. Eu posso moderar. Vamos ter aqui o Benfica, não é, Emanuel? De pé? O Ricardo não pode moderar aquilo que vai comentar. Não é preciso, não é preciso. Tirou a cadeira aí. Muito bem jogado da minha parte. Sabem que eu sentado de pé, a altura é quase a mesma, portanto. Emanuel está assim de cócoras à Alemanha. O Emanuel é dos casos raros em que é mais alto sentado do que de pé. A Alemanha perdeu assim a guerra. Vamos falar de coisas que não interessam, do Benfica, perdão. Vamos falar do Benfica. Vamos lá então. Benfica. Sou eu que falo do Benfica. Pois, és tu que falas. Portanto, o Benfica ganhou pela margem mínima. Como é que tu viste este jogo? Ora bem. Com muita. Foi contra quem? Perdão. Contra o Vitória de Guimarães. Foi contra o Vitória de Guimarães. Eu já não me estava a falhar. Falha, Ricardo. É verdade. É verdade. Ora bem, primeira parte, poucas oportunidades. Nota-se que no global foi um jogo até com poucas oportunidades de golo. Foi, sim. Mas. Nota-se que o balão do Benfica está cada vez mais vazio. Lá está. Os jogos dos 4 e dos 5-0 já não acontecem. Já não acontecem no fim da época como aconteciam a meio. Ou seja, o Benfica ressente-se um bocadinho em termos físicos. É normal, no fim da época, desgastante também. Mas o que é certo é que ganha com justiça, porque na primeira parte do Gabri tem o gol do livre marcado pelo Gaetan, o gol do Jardel a aparecer bem. Depois geriu, o Benfica está muito pragmático agora. Não vale a pena partirmos para cima, ganhamos 2-3-0, quando 1-0 garante os mesmos pontos. E lá está, o adversário teve ali uma ocasião para marcar. Já não sei quem foi, mas o Otávio acho que conseguiu fazer um passe em que é o André Almeida que salva por duas vezes na mesma jogada, salva o Benfica de sofrer o gol do empate. Mas também alguma coisa com os micros? Continua então. E lá está. Pronto, não sei se tivemos ocasiões ali para fazer 2-0. Sabem que resumindo, achas que o resultado foi justo? É justo, atenção, é justo. É comentários, justo. Pedro, Tânia, é justo. Olha, nem por isso. O resultado foi de 1-0, tal como tinha sido contra o Rio Ave, mas neste particular, apesar do Benfica estar a jogar em casa, o Vitória de Guimarães teve mais oportunidades para marcar do que teve o Rio Ave a jogar em casa no jogo da semana passada. E por aí o Benfica viu-se que estava mais tremido. A prova disso é que o Ricardo falou bem dali daquela oportunidade que o André Almeida salvou miraculosamente, mas o Vitória teve outras e teve ali impressionante, mesmo quando não estava a criar oportunidades, teve ali alguns momentos em que criou calafrios ao Benfica. Realmente aplica-se aquilo que o Ricardo também disse do Benfica estar com alguma quebra física, é natural, muitos jogos, a Liga dos Campeões foi longa, está nas competições da Taça da Liga, na Taça de Portugal foi eliminado um bocadinho mais cedo, porque senão ainda seria maior o desgaste físico, e apesar de haver ali uma rotatividade bem feita por Rui Vitória, os jogadores acabam por ressentir-se. E depois acontece aquilo que tem acontecido muitas vezes, o Benfica vai sofrendo e tal, mas tem a está com aquela estrelinha e vai vencendo os seus jogos e a complicar cada vez mais as contas do campeonato para o Sporting. Eu, como Sportingista, não me agrada, tenho de aceitar que o Benfica, mesmo sem jogar grande coisa, porque não joga e acho que isso é factual, mesmo os benfiquistas não conseguem puxar muito a brasa à sua sardinha neste aspecto. Neste momento o Benfica não joga grande coisa, vai vencendo os jogos e com alguma justiça. Fico triste de ver, por exemplo, o Ederson lesionar-se 10 vezes nos últimos 5 jogos, mais ou menos, porque os últimos 10 minutos é com o Ederson sentado no chão. Mas pronto, isso também é normal e muitos guarda-redes fazem isso nas outras equipas, por isso não posso reclamar muito por isso, mas sendo guarda-redes da equipa adversária, eu não gosto nada, não é? Em relação ao campeonato, ainda vamos ter falado do jogo do Sporting do Porto, as coisas estão adiadas, mas cada vez a corda fica mais estreita para o Sporting e mais larga para o Benfica, digamos assim. Muito bem, Tânia, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este jogo. Não, ao jogo eu tive a oportunidade só de acompanhar um bocadinho e de facto o Benfica não nos tem brindado com as suas mirabolantes exibições de grande equipa do início do campeonato, mas ainda assim tivemos mais uma oportunidade de ver mais um jogo, mais uma vitória e pode ser que na próxima jornada tenhamos um campeão. O Ricardo estava aqui a mostrar o golo do Benfica. Segundo golo, é impossível. Nunca na vida chegava lá, Mateus, no segundo golo. Mateus a dar uma de Roberto. Bem, se está tudo falado sobre o Benfica Guimarães, vamos avançar para o jogo grande da jornada, que terminou com uma derrota do Porto em casa frente ao Sporting por 3-1. Tânia, Porto jogava em casa, jogava mais pela honra do que propriamente por outro tipo de objetivos. Não correu lá muito bem. Não correu bem, correu muito mal. Foi mais uma vez uma vergonha de... Eu não vou estar a repetir aquilo que já repeti em tantos programas aqui. Nós precisamos urgentemente que a época acabe, que os jogadores vão de férias. Mas antes ganha a Taça de Portugal, pelo menos. Para salvar a honra do convento, não é que salve grande coisa, mas acho que é mais... É uma obrigação. Acho que neste momento a equipa tem a obrigação de ganhar a Taça de Portugal. Já não há cá discurso de presidente, de treinador, de capitão de equipa, que salve seja o que for. Tiro o chapéu aos adeptos, porque ainda assim se foram ao estádio, tentaram apoiar a equipa, tentaram puxar por eles. Eu ainda tive ali uma expectativa... de que o jogo pelo menos ficasse empatado, mas pronto, o jogo é assim, o futebol é assim. O Sporting provou que naquele dia, naquela hora, foi melhor, soube aproveitar as oportunidades, e portanto o Porto só mostrou aquilo que tem sido a época, um verdadeiro fracasso, e portanto eu não tenho muito mais a acrescentar. Curta e direta a nossa Tânia, vamos ver o que é que diz o Pedro Silva do lado do Sporting. Olha, Manuel, eu estive no estádio e... Calma, tu estiveste no estádio? Eu estive no estádio, sim, Manuel. Como se tu não soubesses. Foi a segunda vez que fui ao Estádio do Dragão ver um jogo. Então? Já tinha ido ver um jogo do Porto Sporting, em que o David marcou um golo muito bonito. O David, e esse jogo ficou um. Mas este jogo deu-me um bocadinho mais prazer. Curiosamente, eu estava com algum receio, porque eu estive no meio dos Super Dragões. A sério? Sim. Adoro. Não exatamente no centro da ação dos Super Dragões, porque não queria levar com as bandeiras todas e queria ver o jogo. Tânia, queria ver o jogo. Tiveste cá a pé. Sim, fiquei de pé. Claro. Fiquei de pé. Mas à medida que estava a ver o jogo, não me cabia um feijãozinho. Nunca havia um feijãozinho em lado nenhum no corpo. Fechar os gols, digamos, não é assim, fácil. Sempre que o Sporting marcava, eu tinha apelava à minha capacidade de ator e dizia: a nossa defesa não está nada boa hoje. Mas assim, com um ar um bocadinho gozão. Mas enquanto fui ao jogo com muita atenção, tive a oportunidade de ouvir os adeptos do Porto, que são adeptos do Porto mesmo, que estavam ali a ver o jogo comigo. Pessoas que eu não conhecia, mas que estavam a falar que a equipa é uma miséria, que isto é uma vergonha, e a admitir que, mesmo quando o jogo estava empatado, o Sporting está mais organizado, está a jogar melhor. Isto mais tarde ou mais cedo vai voltar a cair para o lado do Sporting. E caiu, o Porto marcou 10 minutos depois, o Sporting já estava a vencer outra vez. O Sporting não teve nenhuma dificuldade no jogo, entrou, dominou, marcou. Depois o Porto teve algum ascendente, conseguiu o penalti e tudo bem, marcou, o Sporting voltou à liderança novamente, e depois na segunda parte o Porto regressou do intervalo com alguma tentativa de conseguir inverter o resultado, mas rapidamente também teve aquela bola à trave, teve ali um no livre do Sérgio Oliveira, teve ali uma ou duas oportunidades, mesmo em frente a mim, era na baliza onde eu estava, mas depois o Sporting voltou a subir novamente no terreno, e com a entrada do Bruno César e aquele golo anedótico, digamos assim, as coisas ficaram rapidamente resolvidas, e mal aconteceu aquele golo, o estádio ficou vazio. Eu percebi-me realmente que as portas, as saídas do estádio são muito boas. Se houver um incêndio, vai tudo embora rapidamente, porque ficou completamente vazio num instante. Foi impressionante. Eu era a única pessoa que estava ali a dizer: a nossa equipa, porque eu naquele dia estava a ser portista, a nossa equipa não está a jogar nada, isto é uma vergonha, não me partam a boca. É isso que eu dizia entre dentro. Olha, mas sabes que eu tive a oportunidade de falar com alguns elementos de Super Dragões que me disseram que preferem que o Sporting seja campeão, e portanto que não tinham problema nenhum que o Porto perdesse no fim de semana passado, se isso de sim, facto eu acho que é, eu acho ganhasse, que é, sim, eu acho que é essa, que é esse, é esse, é isso, é isso que eles dizem quando estão com a cabeça fria. Com a cabeça quente, não é isso que eles estavam a dizer: ah, também não vou ser campeões, porque estavam ali a perder o jogo. Olha, não é muito bom. Seja como for, no que diz respeito ao jogo, acho que foi uma vitória muito tranquila. Estou completamente confiante que o Sporting vai vencer os três jogos até ao fim, os dois jogos, e este era o terceiro, mesmo sendo um calendário muito difícil. Tínhamos o Braga, tínhamos o Porto. Eu sinto o Sporting a jogar muito bem e sinto o Porto numa fase muito má. É verdade que nestes jogos de clássicos aquilo que são as probabilidades contrariam-se um bocado com o decorrer do jogo, porque a equipa mais fraca às vezes até ganha, e facilmente, mas neste caso não foi assim, e o Sporting está vivo e recomenda-se, e realmente, se não formos campeões, é uma pena, porque o Sporting está com estofo de campeão e pelo que tem feito no campeonato, porque eu acho que tem sido mesmo a melhor equipa do campeonato, merecia. Deixa-me só introduzir aqui um tema, que é o seguinte: Casillas até estava a ser dos melhores do Porto até ao minuto 86. Não é, Tânia? Não sei que... É o efeito Bruno César. É verdade. Chuta, entra. e Casillas Franga. Daquilo que eu vi do jogo, ele fez algumas boas defesas e portanto tem o Sporting lá uma defesa podia ter daquelas na segunda parte, o mate de cabeça habituais quando joga contra o Benfica. Como é, mas como é óbvio, num jogo em que ele tem uma boa exibição, o jogo depois fica marcado é pelo terceiro gol do Sporting. Erros todos cometem, mas toda a gente sabe que o Casillas, quando deixa de ser titular no Real Madrid, não é por acaso. José Mourinho, se calhar, não estaria assim tão enganado. Eu, quando soube que ele vinha para cá, fiquei satisfeita, porque sempre gostei muito do Casillas, mas tenho a perfeita noção que ele não é o guarda-redes dos tempos áureos, que ganha campeonatos do mundo, campeonatos da Europa e mil campeonatos em Espanha. Ainda assim, e na minha modesta opinião, eu não concordo que devesse ser ele o jogador, o guarda-redes principal da equipa, mas compreendo o porquê de ele ser. Um investimento tão grande e pagar um ordenado milionário e ele não é o não titular. É, não é o Porto que lhe paga o ordenado, portanto ele está pouco marimando para aquilo que de facto. Eu acho que é 50-50, não é? Se passa no clube, mas fico satisfeita por saber que é o Elton que será o guarda-redes da Taça de Portugal. De vez em quando também tem os seus momentos, mas é como todos os guarda-redes. Do Patrício não. E deixa-me só mencionar uma coisinha. Eu vi uma fotografia do banco do Porto, acho que foi mesmo na altura em que o Sporting marca o golo. Por acaso a Sport TV teve a oportunidade de apanhar uma fotografia em que eu apareci na televisão. O Elton, o Sérgio Oliveira e o Layún. E nós vemos o Layún a tapar a cara, o Elton com um ar de perdido e o Sérgio Oliveira com a camisola a tapar a cara. E na minha opinião são dos poucos jogadores que de facto têm algum carinho, algum amor, alguma raça pelo clube, e ver a equipa cair assim acho que é deprimente. Ou seja, eu não apareci na televisão? Não, pelo menos eu não te vi. Ah, eu pronto. Não te vi, era essa a pergunta que todos tinham na cabeça. Eu não te vi e também não és adepto fervoroso do meu clube, portanto não... Mas eu fui de azul. Tive. Tu não levaste um cascolzinho. Não tenho nada do Porto, nada referente ao Porto, mas fui todo azul. Calças de ganga, casaquinho azul, tudo preparado, sapatilhinha azul, foi tudo a rigor. Tudo pensadinho. Claro. Havia de ter aparecido as velas lá à frente. Bem, seu líder. Havia aqui outro dado curioso relativamente a este jogo, que era, e que tem sido lançado por alguma comunicação social, que opunha William Carvalho a Danilo Pereira. Ai. Mas há comparação. Pois neste também, jogo não houve, realmente. E especula-se muito quem é que vai ser o médio defensivo de Portugal no europeu. Danilo Pereira. Contava-se muito com este jogo para desfazer as dúvidas, Ricardo. Aparentemente... o jogo não só não nos faz as dúvidas, como ainda acrescenta mais algumas. Tu, se tivesses que fazer algum prognóstico, o que é que eu faria? Quem é que tu preferes? Optavas por quem? E repara que eu te pergunto a ti, que é para não perguntar à portista e ao sportingista. Eu, se tivesse que ser eu a optar, optava em primeiro lugar pelo William Carvalho. Atenção. E o Danilo, o Danilo entra na final para defender o 5-0 que vamos estar a dar à Alemanha. Não, eu metia o William Carvalho porquê? Porque já está na ribalta há mais tempo, continua a ser um bom trinco e também está mais habituado à seleção e aos palcos, foi ao Mundial, por exemplo, tem mais experiência na seleção e via como é que ele se portava em campo. Se cumprisse, era para levar ao fim até ao Mundial, até ao Europeu. Mas sabemos que também durante a competição há trocas. E o Danilo, neste momento, se calhar não é por ser pior que o William Carvalho, até porque ele tem aquela época muito boa no Sporting quando aparece, mas depois tem uma quebra no clube. Ainda hoje não se fala do William Carvalho como se falava antigamente, percebes? Apesar dele agora estar a fazer melhores exibições. Ele ser lesionado também. Está bem, mas ter lesionado no primeiro mês, não é? E depois, não é? Onde é que estava aquele William Carvalho que fazia as manchetes dos jornais, não é? Oh, não tem tranças? Não tem tranças? Agora as manchetes mas estão lá ocupadas está, pelo Renato. Estão ocupadas pelo Renato, mas o William também eclipsou-se também das páginas interiores. Não, o William Carvalho tem pouco cabelo, não tem tranças. É, mas não é, se fores olhar por aí, acabas... Atenção que o Danilo Pereira tem a vantagem de ser formado no Benfica, pode aparecer mais depressa no jornal. Oh, Ricardo, eu tenho uma sugestão. Quando tiveres que fazer uma tese de mestrado em comunicação, se calhar não era má ideia avaliar a maneira como o Renato Sanches é tratado quando joga mal. Nos comentários dos jornais que eles fazem individualmente a cada jogador, quando qualquer jogador joga mal é porque é o Ná, porque é isto, porque é aquilo. Mas que é que é o azar que bateu à porta desta jovem estrela. A equipa não acompanhou. Mas é que, atenção, desde que o Renato Sanches está na equipa titular do Benfica, eu só vi o Benfica perder com o Porto e com o Bayern. Não, Ricardo, aqui um ponto que tem de ser assento. O Renato Sanches é um grande jogador e ninguém lhe tira esse mérito. Quando é que o Benfica fez uma agora, exibição e que o Renato não, Sanches mas agora, fez o Renato Sanches ainda não é aquele jogador para ocupar todas as primeiras páginas de todos os jornais. É que eu se calhar chego à Revista Maria, qualquer dia tenho lá o Renato Sanches a dizer que fez uma grande exibição. Está bem, mas agora estamos a falar quando do Nuno Carvalho. Quando é que o Renato Sanches fez uma má exibição? Há alturas em que não joga tão bem, mas de resto ele tem estado ótimo, não tem sofrido quebras de rendimento. Olha, eu fui ver o jogo agora ao Alvalade. O problema é, estamos a dizer que o William Carvalho nunca mais conseguiu voltar à forma que tinha naquela época. E agora estamos no Renato Sanches. E agora, os portugueses, para se desculparem, falam do Renato Sanches. Ou seja, o William Carvalho não consegue melhorar no terreno de jogo. Porque sabe que é o Renato Sanches que vai ocupar a capa do jornal do dia a seguir, logo ele não se esforça no campo para melhorar. Não, é isso. É mesmo isso, vês? Deixem-me só recentrar aqui a questão, porque realmente fui eu que introduzi o tema Renato Sanches. Deixem-me recentrar aqui no. No William Carvalho. No clássico, só para perguntar como é que acham que do resultado, que mérito é que vocês atribuem a cada um dos respectivos treinadores? Mérito e demérito. Antes de encerrarmos isto. É assim, o José Pizarro já chegamos à conclusão que é menos culpado do que aquilo que parece, apesar de estar a perder a maioria dos jogos, não é? Muitos dos jogos. A equipa do Porto está um bocado destroçada. Ele tinha feito uma aportuguesação da equipa, lançando muitos portugueses. O André Silva tinha sido titular, o Varela tinha sido titular nos últimos jogos. E agora voltou um bocadinho atrás, porque realmente... Ao registro Lopetegui. Não, eu compreendo, porque estes jogadores têm mais ritmo de jogos gigantes, de jogos de grande responsabilidade. O Abubakar tem muito mais experiência que o André Silva, o Corona deveria ter um maior estatuto que o Varela. Depois em campo não se provou. Aliás, o Abubakar, miserável. Os adeptos do Porto só não o mataram ali porque não conseguiam entrar dentro do estádio, porque eu ouvi, eu acho que eles elogiaram mais o Slimani do que o Abubakar. É um jogador que não se compreende o que é que lhe aconteceu. É impressionante, realmente não jogou muito. Mas nunca jogou. Mas deixa-me continuar, o José Pizarro não tem culpa, ele está a tentar tapar as feridas. Eu acho que ele já teve tempo suficiente para comatar algumas coisas. Também é verdade. E não conseguiu, portanto. Mas isto é catadupa, Tânia. Também mas a minha grande dúvida enquanto portista é quem será o próximo treinador? Porque eu receio. Marcos Silva. Tenho que pagar ao Sporting, tenho uma cláusula de rescisão. Marcos Silva! 15 milhões! Marcos Silva era um grande treinador para o Porto. Olha, 15 milhões? É 15. Marcos Silva? Como é que vocês ainda não foram buscar o Marcos Silva? Eu acho que quer dizer que vai ser o Paulo Sousa, porque aquilo na Fiorentina não está muito famoso. Muito famoso. Para terminar, que temos de ir aos verditos e está na hora. Tânia, alguma coisa a acrescentar? Olha, temo que o Sporting seja campeão e que Jorge Jesus seja treinador do Porto na próxima época. É o que eu temo. Impossível. Pedro, queres acrescentar alguma coisa rápida? Antes quero acrescentar que as palavras de Pinto da Costa tocaram muito no coração. E quando ele disse que... Realmente, não concordei com uma das partes. Que foi o Sporting foi beneficiado neste jogo. Mas de resto concordei em tudo. Foi. Ele disse, o Sporting foi beneficiado neste jogo... Mas só foi uma ou duas vezes no campeonato enquanto há alguns que não foram duas ou três vezes. Eu não sei se ele estava a falar do Tondela, eu interpretei assim uma equipa vermelha, uma coisa do género, mas... Muito bem, está fechado este ponto, podemos passar aos verditos? Claro que podemos passar aos verditos. Vamos então aos verditos, olha, boa ideia, Manuel, boa ideia, para fechar assim de uma maneira diferente. Para fechar de uma maneira, mas hoje vamos fechar de maneira diferente, porque eu costumo começar pelas coisas boas e hoje... Vou começar pelas coisas boas outra vez. Não, estou a brincar. Vamos começar pelas coisas más, pelo Banco dos Réus. E vamos começar por ti, Tânia. Olha, o meu Banco dos Réus vai para a Académica, porque eu temo que a Académica acabe mesmo por descer de divisão, porque este fim de semana complicou um bocadinho as contas. E é uma equipa que eu tenho no coração e, portanto, o Banco dos Réus para a Académica. Académica no Banco dos Réus, o treinador da Académica perdeu a cabeça. E agrediu um jogador. Pedro, Banco dos Réus. Ora, meu Banco dos Réus, não falamos aqui porque o jogo acabou há pouco do Sporting, do Benfica Sporting de Braga, que o Braga perdeu por 2-1, mas o Mateus, o Braga tem ali aspirações de conseguir vencer uma taça e o Mateus comprometeu seriamente a equipa, tal como o Casillas, por isso vou colocar até os dois no Banco dos Réus, mas mais o Mateus porque estavam dentro do jogo e o Braga tinha aspirações de ainda conseguir chegar à final da Taça da Liga, vencê-la novamente depois já ter vencido com José Peseiro e realmente aquela fífia, digamos assim, a sair-se da baliza e nem sequer acertou na bola. Acontece muitas vezes, mas quando acontece tem de se apurar o culpado, e neste caso o culpado é o guarda-redes do Sporting de Braga, por isso Banco dos Réus para Mateus e um bocadinho para Casillas, vá, para também não ficar triste. Mateus sentado no Banco dos Réus e Casillas ali no colo. Ao colo de Mateus no Banco dos Réus. Está feito o destaque do Pedro, falta o destaque do Ricardo. banco dos. Olha bem. Coisas negativas esta semana, tenho a dizer que eu não fica não ter sido campeão. O Benfica não foi campeão, Banco dos Réus, Sporting. Por estar a adiar o inevitável, e isto não são maneiras, não são maneiras. Impressionante, Ricardo. Eu depois dessa não sei como é que hei de continuar o programa. Banco dos Céus. Não sei como é que hei de continuar. É o Banco dos Céus, então. Não sei como é que hei de contrariar isto. Bem, mas temos de avançar e portanto ainda falta o Banco dos Céus. Tânia, vamos começar também por ti e pelo teu Banco dos Céus. Olha, eu acho que nós devíamos ser unânimes e pôr o atual campeão inglês no Banco dos Céus. É. Porque, de facto, é uma luta de pequeninos. O sonho era muito grande e eles chegaram, viram e venceram. A pena é que agora toda a gente está a usar a frase do Bruno de Carvalho que disse para aí em novembro, a dizer, o Leicester, esse gigante inglês, e quando estava a falar sobre o Carrilho, nunca viste isso, não? Uhum, vi, sim, senhor. E agora, olha... Mas ele já corrigiu essa tirada dizendo, pois, o Carrilho preferiu ficar um ano sem jogar do que ser campeão em Inglaterra. Pimbas. Pimba, onde dói.